tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou do Sasser e junto comigo aqui as minhas gatinhas, as mais do Brasil. Começando com ela, que mesmo dodói veio, Mandy Guia. Oi, gente, tudo bem com você? Eu amo. Ai, gente, boa noite, boa noite. Tem que falar assim o podcast inteiro. Eu vou falar assim o podcast inteiro. Tá? Não, vocês não sabem, eu falei pro meu irmão assistir essa bomba, né? Aí eu tô aqui no meu quarto, daqui a pouco chama meu irmão. Assim, parado, com uma camisa de flanela, um bonezinho olhando de lado, meio torcido assim. O que você tá fazendo? Eu não tinha pegado, ele ficou olhando assim, parado, uma cara. Aí eu entendi, eu falei, sai daqui, demônio. Eu amo. E também temos ele, Leozinho. A Mandy se vingou e roubou a minha entrada, né? Então, eu vou falar... Lobimoça! Lobimoça! Socorro, só Leonardo torcendo por Lobimoça. Não, eu tô só fazendo bullying com ela mesmo. Ah, então tá bom. Tamo junto. E por último, mas jamais menos importante, ele, Léo Oliveira. De novo, gente. Léo Oliveira não, gente. Maçã não. Me confundindo. Ai, não, ai. Gente, só porque eu ia falar que cheguei toda dourada, assim, com uma voz de rouxinol, DJ cantando Golden. Amo. Ai, ai, gente. Desculpa, Brasil. Desculpa, mundo. Doidinho, né? Ai, ai, ai. Vamos começar, então, o nosso programa não, com notícias de habilidades. Ah, é porque vocês são pra mim como se fossem as mesmas pessoas, entendeu? Um só, né? É. Um só ser, né? Uma unidade. É isso, né? As corpas todas prontas para serem usadas da melhor forma possível. Lobicorpas. Lobicorpas. Somos todos corpas. Somos todas corpas. Somos todas corpas. Corpacabanas. Adoro. As noivas de Corpacabanas, né? Olha aí. Primeiro começar nosso bloco de notícias e amenidades aí com a notícia de Demon Hunter, que Zanon já deu, né? Que tivemos a apresentação a live, né, no Jimmy Fallon essa semana. Uhum. Foram muito queridos. Ganharam o certificado de platina também, platina duplo. Bom demais. Lindas, né? Lindas. E segundo a Variety da Silva, vão levar dois Oscars pra casa. Se o Oscar fosse hoje, levariam dois Oscars pra casa. Melhor animação e melhor canção original. Eu duvido. Amiga, mas... essa animação eu acho que leva. Canção. Agora, canção, não sei, porque tem a... vai ter Cynthia, Ariana e vai ter o do Sinners também, né? Siam. Do Sinners? É, do Sinners. É, do filme, é. Pecadores. Ah, entendi que era do Sinners. Não, do Sinners, né? Toca os Sinners pequeniners. O fandom de Dulce, né? Dulcina. Isso. É que tinha um teatro aqui em Brasil que chamava Dulcina. Ah, para de mentira, Leonardo. Você é verdade, me apresentei lá, garota. Era junto do Toinha, né? Me apresentei no Dulcina no primeiro ano. Adoro. Eu fazia o fogo. Que pisou lá. Olha o fogo. É. Você é o fogo e eu sou paixão, né? Eu, adoro. Você é o violão, eu sou a mão que toca o violão. Clássico. O meu clássico. Mas, gente, muito querida elas cantando a live. Ai, e teve uma galera que reclamou porque falou que tava no tom mais grave do que. Gente, ainda tem umas coisas que não dá pra fazer ao vivo. E elas arrasaram ao vivo. Principalmente a AJ. Até então, nossa descobridora dos Sete Mares, Anne, falou. Gente, pra cantar ao vivo nessas coisas que tem que ser ao vivo, melhor não cantar ao vivo. Deixa gravado, não se arrisca. Zayne comentou o show das Antics? Aham, sim. Ela falou? Não, não comentou o show da Santa, né? Comentou ela como experiência própria. De cantora dela mesma. Que ela falou que em situações que você vai estar exposto assim, ou você faz uma base ou você joga no seguro. Amiga, porque é ela, né? Uma mulher que sabe do que tá falando, né? Fiquei muito feliz pela EJ, que é a principal, porque ela ficou anos lá na agência, lá no, na Coreia, e não fizeram ela debutar. Aí mandaram ela embora porque ela já tava velha. Aí ela falou assim, velha pra fazer ser. Aí ela falou assim, vou começar a trabalhar com produção. Foi produzir música, fez música de sucesso pra K-pop. Olha aí, nossa Ana Kendrick, né? É Pitch Perfect, isso. E ela vai lançar um single final do mês agora dela. Ela falou assim, querida Ana Kendrick, gente. Pitch Perfect, é isso? Querida demais, gente. Muito fofa, todas elas. E elas não vão fazer uma turnê, sério? Não, acho que não, né? Acho que não, só tem uma. Achei que fosse. Ué, gente, tem várias músicas, tem. Só tem uma, mas tem Take Down. Não, elas, assim, do Coisa tem umas 6 músicas, né? Uhum. É. Pega uns meninos bonitos pra ir pra cantar Soda Pop também. Não, tem as faz o show junto com. Faz a turnê junto com a Frequency, o Solid faz. Bota com o Frequency pra fazer o. Sabe o que elas podem fazer? Com as sereias lá, que tem 2 shows, mais ou menos, só que nem tá aí fazendo nada, né? Pois é. De um grupo de caçadoras e sereias. Se quiserem um back vocal, o SNZ tá aqui, né? Eu amo. Eu tô lançando música ruim, né? Nossa, uma decepção, né, menino? Né? Olha. Ah, vamos falar que a gente meio que esperava. É. Amiga, eu não esperava que ia ser tão ruim, né? Eu acho que é bem ruim, amiga. Ah, sim, eu só ouvi uma vez, nunca mais. Exatamente, nunca mais quis ouvir, mas quando ouvi, não sofri. Mas a música do Pentatonix. Mas você lembra de alguma música original do Pentatonix? Não. Ah, mas o Pentatonix você dá um desconto porque eles são a capela, né? Ah, mas o SMZ também, o quê? São sim. No programa eles cantavam a capela. A capela acústica. Capela acústica. Mas aí sabe quem pode abrir o show da Santa? Que Sweet Seduction, né? Pensei que ela tem Taylor Swift. Ah, ou não, né? Porque Sweet Seduction eu trago por outros. Ah, beleza. Até porque não tem, né? ai. Falando Taylor Swift, tivemos aí o lançamento, né, da vida da Showgrelo. Lanceamento. Olha. Lanceamento da vida da Showgrelo. E eu não sou Swift, né, mas eu ouço as coisas que a Taylor faz. E assim, o álbum é melhor do que Os Poeta Torturado, que não era muito difícil. Bem, né? Mas também que não era muito difícil. Que não era muito difícil. Mas assim, eu não sou entendido de música, é só gosto de música pop. E pra mim é um álbum bem, assim, bem água de salsicha, assim, o álbum como um todo, né? Eu gostei de 2 músicas, assim, que eu ouvi mais de uma vez. Que foi o Fate of Ophelia, que eu acho que a batida é gostosinha, me pegou. E o Life of Showgirl, que também eu ouvia um pouquinho mais. Mas as outras, assim, troco por outros, tranquilamente. Eu ainda não ouvi, não, mas... Não gostou de Wood, que o povo diz que ela tá mais safada que Sabrina Carpenter e tá de quebra barraco juntas, e ela só fala assim, ai... Farinha mágica? E se eu falar que eu tive a impressão de que tava ouvindo a mesma música durante 35 minutos? Ai, amiga, mas eu acho que isso é uma coisa recorrente nos últimos 3 álbuns da Taylor, né? Né, fica essa sensação. Mas assim, eu ouvi o álbum todo também, não achei ruim, mas assim, qualquer coisa. Tem um ânimozinho em algumas partes, eu acho que de sonoridade, né? Toda a minha sonoridade pra ela, achei melhor. Dá pra perceber que ela não é uma pessoa mais triste, que ela tá transando. É. Exato. Não, eu acho que em relação aos últimos trabalhos dela, lá com o outro moço, lá o outro produtor, esse álbum aqui é muito melhor, que tem coisas mais interessantes musicalmente falando. Sim. Mas é um álbum, água de salsicha. Tirando os fãs que vão defender a Ferro e Fogo, acho que é troco por outros, assim. Sabe? Agora eu ri muito do povo dizendo que ela agora tá usando rimas simples, que é pra poder o Travis entender, né? Meu Deus! Já tem uma música que ela rima 10 vezes once com once. Olha, gente, é uma letra bem boba que ela faz. Ela já escreveu coisas melhores, né? Então. É bobinho. Você escreveu daquela. Ruin the Friendship, eu gostei. Tá. Ah, que é outra que o povo fala, meu Deus, eu comecei a ouvir achando que era uma coisa, chega no final, uma bomba, não sei o que. Eu falei, gente, é o quê? Tá lá preta loche? Tem nada. Não, esse, não é essa aqui, o cara tá morto no final? Ah, é? Não sei o que. Eu acho que é essa. É, no final ela fala que vai, sei lá, Não sei se é essa. Sabe, vai beijar. Eu acho que ele, é que eles falam que o final é chocante, muito triste e tal. Eu falei, gente, plot twist em música agora? Por essa a gente não esperava, né? Não é? Mas deixa eu ver aqui. Plot twist em tudo, então. Pois é. Deixa eu ver aqui qual que é o final de Wind of the Friendship. Mas eu não acho isso também ruim, não. Mas assim, acho que eu ouvi mais de uma vez, foi só o Fate of Ophelia e o... Eu escutaria mais o The Fate of Ophelia, mas como eu tava na primeira semana, eu escutei só uma vez. Depois que passar o Charts, que eu não quero ser responsável por também colocar essa vagabunda no topo. Amiga, eu dei alguns plays. No Fate of Ophelia. Você faz o que você quiser. Você está sustentando essa merda. Mas eu sustento há anos, né, amiga? Eu tô zoando, hein, gente? Pelo amor de Deus, Swifters. Eu sustento há anos, né, amiga? Eu vi o Eras Tour no cinema duas vezes. Olha. Assisti aí. Quando saiu no Disney Plus mais seis vezes. Isso porque você não é Swifter, hein? Tenho baixado na minha casa. Entendi. Ó, oh, Ruin the Friendship. Ela fica a música inteira falando: devia ter te beijado, meu querido, sei que tcham, tcham, tcham, tcham, tcham. Aí no final ela fala assim: meu conselho é sempre ruin the friendship, melhor do que se arrepender por todo o tempo, devia ter te beijado. E meu conselho é sempre nanã, melhor do que te perguntar a vida inteira, devia ter te beijado anyway. Cadê a morte, gente? É porque ela fala que tinha que ter beijado, não beijou porque ele morreu. Ela tá falando isso a música inteira. Morte e vida se então não é no final que você descobre. Alguma coisa grave, quer ver? Hã? Uma coisa de lápis. Porque o povo falou como se fosse assim, aqui, última palavra, boom. Não era um grave de molho. Aqui, eu não era um convite, mas eu voltei pra casa com muito a dizer. Eu não tava. Eu não, como é que é? É a ponte, antes do refrão final, então. É isso. Porque mas ficou parecendo quando eu vi a crítica, que era assim, tô lá ouvindo a música, de repente a última frase, boom. Cause she's dead. Não, eu gosto disso. Agora, não sei se vocês viram, meninas. Fiquei chocada, passada. Que muitas pessoas estão acusando Taylor nesse novo álbum de fazer letras racistas. Mas ela não queria viver em 1800, mas. Então. Porque parece que tem uma música, eu acho que é o Palite, que parece. É aquilo, né? É, vozes da cabeça dos fãs. Que ela em algum momento faz uma referência a uma ex do Travis, que é negra. Ah, sim. E aí uma hora ela fala assim: eu não sou uma selvagem, não era savage, blá blá blá blá blá blá. E aí o povo fala que quem usa muito essa questão de savage, né, são tipo a Rihanna, são cantoras negras que tipo pegaram esse estereótipo da mulher raivosa e ressignificaram. Que a Taylor estaria dizendo que ela é a menina branquinha certinha, que não sei o que, diferente da selvagem aí, que é isso, cara. Mas ela é uma negra de alma. Eu acho que por uma frase você tirar todo esse subtexto. É que tem o mesmo lado que os fãs dela enaltecem muito. Quem odeia ela também vai roubar de rato, né? Então. Por outro lado, gente, pra ser racista, basta ser branco. Então, sim, isso é. Eu não duvido de muita coisa também, não. Ela não fez a música que ela gosta dos amigos cancelados dela? Olha aí. Mas eu também gosto dos meus amigos cancelados. Os seus amigos cancelados é um cancelado diferente. O dela é o quê? Republicano? Sidney Sweeney. Sidney Sweeney. Eu amo muito, gente. Aí tem o Shade da Charlie XX, né? Ai, tá rolando também a questão do plágio, né? Que diz que ela usou vários samples sem acreditar. Ah, é. Aí o povo falou assim: gente, mas os créditos estão todos no Genius. Aí o povo falou: você sabe que Genius é um site de fã, né? Tipo assim, quem quiser põe o que é sample lá. Não quer dizer que ela acreditou e pagou as pessoas. Eu tô vendo aqui o nome das músicas. Uhum. Eu vi que a música 4 é Father Figure, tem sample da música do George Michael. Não, mas ela fala que be a Father Figure, é a mesma coisa que o George Michael fala. É a música que não é do POV da Taylor, né? É do POV do Scooter Brown. Eu fui achando que tinha o sample do George Michael, não tinha. Se tivesse, ela ia dar uma. O Ruin the Friendship não tem sample da D. É porque ela tinha que pagar, né? Ai. Mas o Life of a Showgirl tem sample do Jonas Brothers, né? Que ela copiou a música inteira. Meu Deus. Não. Life of Showgirl tem trecho do Eras Tour, né? Ela agradecendo a sua Sabrina e a banda, né? Olha aí, ela se auto-plagiou. Não, isso é uma das versões do álbum, né? Porque tem umas 87 versões. São 28 versões, viado. Caralho. Tem uma música que ela pegou uma outra música, acho, do Poetas ou do outro, que é o Bleach, e ela botou outra letra em cima da batida da música e falou assim, fingiu. Ah, legal. Ah, é dela mesmo, né? É, pelo menos plagiou assim mesmo. Então... Vocês viram a entrevista que ela deu lá pro Jimmy Fallon? Acho que foi no mesmo programa que foi as Huntwits, mas não sei se é o mesmo. Só foi o dia antes. É, ela falando do negócio do futebol, que ela não aceitou o Super Bowl? Não. Ah, ela já falou, ela falou. Que ela não aceitou o Super Bowl porque ela não queria... É uma coisa de não envolver a carreira dela com a do namorado dela. Do namorado dela, exato. Ué, gente. Mas é, não, foi um negócio meio... Ela confiando que o Travis Kelce vai chegar sempre no Super Bowl. Não, e assim, não é que ela é uma Ru avulsa que ele tá impulsionando a carreira dela, né? Exatamente, é o contrário. Pelo contrário, né? Exatamente, ela é apenas, hoje, a rainha do pop do mundo. Avulsa tudo. Pois é, tipo, ela tá mandando e desmandando aí na música, então, tipo, nada a ver isso que ela falou. Ela é a AMI BCT do momento, né? A AMI BCT do momento. O que é AMI BCT? Gente, Leonardo. Olha o grupo do Logado. Se você não tem o Logado. Ai, amigos, eu arquivei o grupo do Logado quando eu fui pra João Pessoa e tá lá até hoje. Meu Deus do céu. Olha, mas eu botei no nosso também. Ah, então vamos ver. De vez em quando eu dou uma olhada, mas aí vocês estão comentando vale tudo, não sei o que, eu falo. Pois é. Mas é isso, gente. Quer ouvir um álbum pop bom? Escuta o da Jade, do Little Mix, que é maravilhoso. Ah, eu fiquei nessa promessa também. Escuta o da Mariah também, que tá bem gostoso. Tá bem bom o da Mariah, eu já ouvi algumas vezes. Mariah tá bem bom. É, tá bem gostoso. E rumores aí, boatos, que Demi Lovato estará no Brasil fazendo show gratuito no final do mês, hein? Em Copacabana? Não, em São Paulo. Em São Paulo. Mentira. É, mas vai cantar. Será que vai cantar Bring the Friendship? Vai, com certeza. Mas ela vai cantar Cool for the Summer? Ah, com certeza, isso com certeza. É, era a clubber dela, né? Amigo, eu vou falar isso pra Evelyn, ela vai morrer e vai pra São Paulo. Evelyn gosta de Demis? Bota aí. I wanna go fast. Stay tuned for Sinners Up Next. Ah, isso, você tem ouvido a música que você gosta hoje treinando? É bem apaixonada. Gente. Ah, é bom, né? Vou botar aqui, Demi Lovato, show em São Paulo. Ô, Sassi, mas uma coisa que eu ia te perguntar sobre essa canção aí do Jonas Brothers que a Taylor regravou com a Sabrina. Tu acha que faz alguma diferença a Sabrina estar na música? Porque assim... É que a Sabrina comenta as coisas, né? Porque essa música, eu fui ler a letra pra ver se era aquilo mesmo que eu tava pensando. E é muito engraçada a letra dessa música, é muito engraçada. Não, a melhor coisa dessa música é os vídeos que estão fazendo com os gatinhos, né? Ah, eu amo. Her Name Was Kitty, não sei o que, fica botando a gatinha lá. Ah, é muito bom. A música do Feito a Fofilha também é uma bobeira tão grande. Que eu fico pensando, uma senhora de 35 anos escreveu isso, né? Mas eu achei o clipe belíssimo, tem que dizer. Eu gostei, achei gostosinho o clipe. E a batida é muito gostosa, a batida da música é muito boa. Se você ignorar toda a letra, a batida ainda é legal. A letra e o resto, aí sim é bom. Mas é isso que eu tava pensando também, né? Porque toda vez que sai um álbum da Taylor, sai uma grande crítica de uma pessoa que não gosta da Taylor pra falar, analisar as letras e tudo. E aí estava essa história, ah, é uma mulher com quase 40 anos, não sei o quê. Pra começar que não é quase 40 anos, que eu tenho 39 e eu não tenho quase 40, eu tenho, tô mais perto dos 30, né? Então, ela com 35, coitada. E aí eu pensei, engraçado, ninguém fala isso, mentira, até fala, mas assim, não nessa grande, da Katy Perry, da Gaga, da Madonna, ninguém fica analisando a letra das diva pop. Mas gente, amiga, sabe qual que é o problema da Bonita, da Palmita? É que ela sempre quer falar que ela é a vendeu coisa, isso, ela dá a canetada, ela não sei o que, aí ela lança umas besteiras e o povo encheu o saco dela mesmo. Se ela ficasse lançando as coisas dela e ficasse enchendo o saco, e os fãs, que é pior ainda, falam, meu Deus, ela falou sobre a minha vida, uns velhos de 50 anos, ela falando sobre minha experiência, garota, você não é uma mulher branca da Pensilvânia, que mora nos Estados Unidos e tem um namorado jogador de futebol. Vamos se abster a sua própria significância, tá ligado? Não, e também é muito desse rolê também, né, de que a Taylor também, ela tem essa coisa de que ela esgarça o tecido da realidade, né? Porque assim, ela não precisa fazer 28, são realmente 28 versões da capa do álbum que ela já fez agora, com alguma coisa. E aí, ela realmente ela testa as pessoas que já não gostam dela a encher mais o saco dela, entendeu? Porque a Katy Perry é o que você falou. Que negócio, todo mundo ouviu o álbum e falou, meu Deus, que lixo, mulher sai daqui. E aí, isso, ninguém ficou, ai, mulher de 42 anos. Passou... É, assim, sexy, confidente, sou inteligente. Seguimos a vida, entendeu? Mas como ela tá todo dia lançando uma capa de um disco diferente, com uma música acústica, com um pelo da xereca, um negócio assim, as pessoas ficam enchendo o saco dela, entendeu? Mas eu entendo que ela gosta disso também, como ela mesma falou lá numa entrevista que ela deu. Ela falou, gente, se vocês falarem de mim, bem ou mal, falar da minha música, do meu álbum, na semana de lançamento, muito obrigado. Ela tá certíssima, vai ganhar assim, com os haters e com os lovers. Ela tava certíssima, mas ela tava com uma cara de que tava odiando, que o povo tava falando mais mal do que bem das coisas dela. Tava assim. Entendeu? Mas o que a gente quer dizer aqui para você que ouve esse programa, como a gente diz para todas as coisas, é: se você gosta da Taylor Swift, aproveite o álbum ao máximo, escute até furar o CD. Todas as versões, né? Até derreter. Se você tem dinheiro para comprar as 28 versões, vai te fazer feliz? Compre. É isso. Amigo, mas o que eu fico impressionado é, tipo assim, que a galera que nunca gostou sempre tem que estar falando. A bicha chegou e falou. Ah, gente, dessa vez vou ter que falar. Você fala toda vez, meu querido. Uhum. Todo mundo, toda hora. É tipo eu chegar hoje e falar assim, ai, gente, vou criticar o novo álbum do Metallica. Eu nunca ouvi Metallica na minha vida. No máximo, Metrólica no Toninho. Eu amo Metrólica. E o Rato de Porão Cobra. Pra que eu vou me emprestar isso? Criticar João Gozo da Dolabella? Eu amo Metrólica. Metrólica é tudo pra mim. E falar em João Gordo, lembrei do. Teve o Tiny Dex do João Gomes, né? É João Gomes? Sim, João Gomes. E aí teve um cara que postou um textão falando que não devia ter falado. Você viu? Eu falei, ai, gente, vocês têm muito tempo pra perder, né? Porra! E o João Gomes, eu sinto informar que ele é o João Gomes. Ele é um querido. Ele é muito querido. Ele é muito fofinho. Eu sinto informar quem gosta de João Gomes que ele é um querido. Quem não gosta dele. Ah, ele quem é não gosta. Que como? Ele é muito querido, ele é muito fofinho, assim. E é um cara super do bem, super tranquilo. Tu não vê ele envolvido em polêmica, não vê ele envolvido em confusão, entendeu? Acho. Mas é hétero, né? Ele é, tá de família, né, amiga? Ah, tinha que ter um defeito, então. O quê? Mas é homem fiel, a sua esposa, é isso. Olha, é muito legal. É. Não faz sentido, né? Mas se tem fãs. É porque o pessoal achou que ia botar. Que tudo do povo, os viados do Twitter, né? Gente chata do caralho. Eles acham que se não botar Pablo Vittar e Lineker, acabou. Aí, meu Deus do céu, o Brasil realmente não tem condição, né? E pra eles é isso. Só presta se for Pablo Vittar e Lineker. Se não tiver, aí eles 50 anos de todo. Porque o povo vive numa bolha, né? Então, assim... É, não... alguém tem que avisar que a música popular brasileira é além disso também. É um segredo. Um segredo que eu tô contando pra que eu não conto pra ninguém. É isso. Entendeu? Viado do Twitter, preciso te contar uma coisa. Nossa, viado do Twitter é muito chato. Pelo amor de Deus, gente. É. Não tem condição nenhuma, gente. Viado em geral é chato, né? Mas viado errado é você de ainda estar no Twitter. Exato. Ah, tá. Ah, mas faz parte, né, menino? Mas aquele Blue Sky. Leonardo, você fica no Threads, que é o pior. É pior ainda. Do mundo. Você amigo, eu já te expliquei. Eu entro no Instagram e aparece a trap do Threads pra eu clicar. Aí você clica. É sempre um absurdo. Todo eu entro dia você manda uma thread. Por que eu entro no Instagram? É aquele negócio, amiga. Você falou, eu fico no Twitter, isso é fato. Mas. Isso é uma coisa que eu não tenho em mim e eu agradeço a Deus todos os dias, como diria Luiz Queviano. Eu agradeço todos os dias que eu não sinto a menor vontade de retrucar coisas que eu não gostei. Uhum. Ah, eu não gostei. Poxa, que chato. É isso, seguimos pro próximo. Ah, que é feio e bobo. Poxa, é mesmo, que legal. Eu não sinto vontade nenhuma bacana. De retrucar. É, eu não tenho a menor vontade de retrucar. Então, pra mim, é por como mim? Nada. É, por mim tanto faz. Mas você retruca no privado pra gente. Não, mas aí eu estou conversando com os meus amigos, é diferente. É igual eu mandando pros anões as coisas literárias do Threads e falando assim, ai, ai, ai. Entendeu? Falando com os meus amigos, mas não tô lá retrucando a pessoa que botou... Tipo, hoje teve uma pessoa que comentou esse tweet da Dakota que a gente falou. Ah, que ela faz ser tudo sobre ela. O viado comentou. Aí... eu não vou lá retrucar o viado. Deixa o viado. Eu lá. Falei sobre isso, eu amo porque... No Blue Sky mesmo, tem um viado lá que, puta que pariu, que viado pra ter opinião sobre tudo. Viado chato do caralho, vocês sabem. Eita, tem opinião pra tudo. Amiga, eu tenho tanto que tem opinião sobre tudo o tempo inteiro. Você fica, gente, você precisa opinar sobre tudo? Não precisa, você não tem opinião sobre tudo. É, mas essa coisa de gente que tem tempo. Uma CLTzinha resolve isso num jogar jeito. Uma carteira de trabalho não sobra nenhum, né? Porra. Aquele Twitter, então, Jesus, foge todos. Exato, qual emprego você conhece que a pessoa tá liberada para ficar 24 horas no Twitter? Tem! Nossa, tem assunto pra tudo, de política, religião, a pessoa tem uma opinião, né? E eu, chegando nos meus 40 anos, eu me reservei de não ter opinião sobre nada. É isso. Formada sobre também. Tudo. É isso. Eu não tenho opinião sobre nada. Ah, o que você achou daquela do dólar? Não sei. Machucou? Tadinho. Gente, pelo amor de Deus, vamos viver. Pelo amor de Deus. Vamos viver sem encher o saco dos outros. Isso é muito bom. O que você acha da IA? Menina, no trabalho eu acho ótimo que dá pra gente fazer várias coisas com a inteligência artificial. Ah, tô, garoto. Cada dia eu tô aprendendo a usar a inteligência artificial pra várias coisas no trabalho. E assim, tem sido excelente pra fazer corte de vídeo. Nossa, é muito bom. Acabando com a água do mundo. Ah, tô sem paciência pra fazer uma legenda pra postar no Instagram. Mete lá na IA e a faz. Nossa. Ah, eu amo chat GPT. Tô fazendo um procedimento lá que o chat GPT tá me ajudando tanto, porque eu não sei falar comigo. O chat GPT vai lá e melhora minhas palavras, acho tudo. Menino, eu pedi pra ele fazer um exemplo de uma apresentação que eu tenho que fazer. Ele fez lá um exemplo com um luxo. Falei, é isso. Pro seu chefe, foi você que fez. Olha aí. Amiga, eu botei os comandos, fui eu que fiz. Isso que eu ia falar, você fez o prompt, você que fez. Exato, eu fiz os prompts, acertei as coisas que não estavam certas, entendeu? Olha. Perfeito. Agora a gente canta Cancelas da Taylor Swift. E beijo, gente, até semana que vem. Nosso grupo, nós quatro lá do Telegram, vai chamar Cancelad, né? Cancelad. Nossa música tema. Somos irmãs, somos amigas, somos mulheres, somos Cancelad, né? Nossa música tema agora, Cancelad. Nossa, vou mudar agora o nome do grupo pra isso. Eu tô mudando agora nesse exato momento. Ai, meu Deus. Olha. Ai. Pronto, mudei. Somos amigas. Não, não mudou, não. Somos irmãs, somos amigos, somos mulheres. Mudou, ficou grande. Mudou. Ficou grande. Ah, ficou grande. A gente vai ter que lançar uma coisa, irmãs, amigas, mulheres. Ah, tirou amigas. É, somos irmãs, somos mulheres, somos canceled. Isso é isso. Que palhaça! Eu quero as nossas prioridades durante o programa. Exatamente. Ai, nossa, Sassi! Ai, eu sei quem é que você tá falando do Blue Sky. Aham. Nossa senhora. Ah, fala no grupo aí. Eu mudei o nome do grupo e some nossas publicações todas, é isso mesmo? Nossa! Eu não tô conseguindo entrar. Eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo comentar. Eita, porra. O que tá acontecendo, gente? Jovem. Tá, tô aparecendo todas vocês pra mim aqui. Edith. Aqui, você mudou o nome, Alex, beleza. Tudo bem. Eu acho que você fez alguma outra coisa de comunidade, não? Que loucura. Será, se? Que tá assim, lá se vai criar do grupo. Toque para criar um tópico. Tipo, você fez um tópico do grupo. Eu fiz? Garoto, pelo amor de Deus. Reply to message topics. Não dá pra entrar mais. Meu grupo. Dá meu grupo. Tá aqui, visão do grupo. É, porque é uma pessoa que trabalha com redes sociais, né? Olha aí, ó. Porra. Você transformou o grupo numa enquete. Não quero mais. Aí, voltou. Mas os posts subiram, né? Não, tá aqui. Tá aqui. Pra mim tá nenhum, mas é isso. Uai, aqui tá tudo aqui. Que post? Eu não tô vendo os nossos posts. Ah, ele arquivou. Se vocês clicarem lá na mensagem que tá pinada, vai pro grupo. Ah, ele botou aqui, migrou para Team Cancelled. Que loucura. Olha aí. Nossos posts estão no original. O LinkedIn. Ah, eu sei quem é esse moço também. Telegram tá ficando bem confuso, né, gente? Ah, depois você vai ter que mandar o filme dos Twinders de novo, que eu não consigo achar aqui. Mas o Sasser tá falando que o rapaz é chato, depois eu falo. Eu tenho um também chato que o Sasser vai saber quem é. Mas vive babando lá. Amiga, eu faço a fina, né? Uhum. Ai, ai. Não, mas no geral, eu não digo nem só nas redes sociais, digo na vida, assim, que com certeza cada um de nós aqui conhece pelo menos uma pessoa que sempre tem uma opinião sobre qualquer coisa. Se a gente não conhece uma pessoa, a gente é essa pessoa. Exato. E obviamente não somos. Não somos. Amiga, eu já fui muito essa pessoa, confesso, mas é como a mente falou, eu acho que o tempo se foi, né? Não tenho mais, então parei de. Acho que quando a gente percebeu que a gente poderia dar opinião sobre qualquer coisa, a gente deu. Mas aí depois a gente viu que não vale a pena. E aí, A gente dá aquilo. Eu só dou sobre série e filme quando eu assisto. O resto... Pra isso, eu pedi a Tati pra me contratar, pra poder ficar aqui falando sobre série. Uhum. É a minha opinião de merda, é isso. É isso, eu também. Eu só dou opinião sobre filme e minha série também, nada mais, entendeu? É, nem a gente, é o personagem. É. É isso, ainda tem... E é aquele negócio também. Se não gostou da opinião, também problema. Seguimos o baile. Só deletar o episódio e a gente não existe mais pra você. Olha aí. Sim. Acabou. Né? Que loucura. Lacre. Menino, falando aqui rapidinho algumas notícias, né? O menino feio de Eu Sei Que Vocês Vieram no Ano Passado, né? O Conrado. Entrou pro elenco da quinta temporada de Hack. Eu sei que vocês estavam vendo passado, garoto. Verão é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nossa, eu tava achando que você falar do príncipe da Coreia. Quer tudo um terror, né? Quer tudo um terror mesmo. Então, amiga, eu tô preocupado com as pessoas que acham esse menino lindo, gostoso, maravilhoso. É realmente uma subversão de valores. Não, detalhe, ele é o novo Leonardo DiCaprio, vocês sabem disso, né? Meu Deus. Que falam, não, é porque ele é a cara do Leonardo DiCaprio, no Basketball Diaries. O Leonardo DiCaprio, depois de passar pelo ventre da Joy King, não sei. Depois de passar pelo computador, né? Uhum. Tá ruim mesmo pro Leonardo DiCaprio. Tá bem difícil. Mas tem gente que fala que a Joy King é linda. Oh, verdade. Ainda tem. Não é linda, ela é exótica, que eu acho que pior ainda. Eu amo. Falar que a pessoa é feia, falar que a pessoa é exótica. Ai, ai. Enquanto estamos aqui, menino, está começando aí a temporada 22 de Grey's Anatomy, né, menino? Meu Deus. E temos novidade, né? Temos esse menino aqui, Trevor Jackson, que foi promovido ao elenco fixo, né? Que é o Peggy. Maravilhoso ele. E é vamos ter namorado de Sadie Cut. Novo namorado de Sadie Cut. Exato. Bem e melhor que Costinha. Essas duas bonitas aqui, ó. Essas duas bonitas aqui vão entrar durante a temporada. Ah, quem são? Novas internas, né? Anitta Calatara e Jade Pettijohn. Demitiram Midori, que devia ser baratíssimo pra botar duas novas. Ah. É que essas daqui devem ganhar na base do Garavita, né? uma coxinha. Aham, uma coxinha, olha lá. Isso aqui deve ganhar no Mas já temos novidade de quem morreu? Ainda não. Até o final do programa vamos ter, porque o episódio vai ao ar, com certeza. E você vai contar pra nós, né? Porque lógico. Eu não tenho problema de ter. Se vocês quiserem, eu posso também contar. Não. Claro. Ah, eu quero, porque eu não vejo. Eu já postei que é Bok, né? Ah, tomara que não. Me é Bok. Menino, notícia complicada que aconteceu aí essa semana, né? Eu não tava nem sabendo. Complicado é ótimo. Fiquei sabendo hoje que o menino lá do elenco de Matlock, né? David Del Rio, foi demitido por cometer assédio sexual contra sua colega de cena. Eita. Foi minha colega? É. A sua colega. David quê? Que eu vou botar aqui, não sei quem é. David Del Rio. Bianca Del Rio. Ele cometeu assédio sexual. Ah, contra essa mocinha? Sim, contra a Leia, que é a parceira de cena dele. Mas ele é feio? Ele é feio e assediador, vai tomar no cu. Né? Pelo que saiu nas matérias aí, foi denunciado o comportamento impróprio que rolou nos estúdios, onde estavam gravando a temporada. E ele foi retirado pelos seguranças. Aí rolou uma investigação. E agora ele foi demitido e o personagem vai ser excluído da série, obviamente, que tá na pausa aí de gravações. Mas quando voltar, já não vai ter mais o personagem, né? Que demônio. Querida. Complicated. É tá ficando bonito, assim. A galera denunciando, entendeu? Vamos lá, gente. Uma hora dá certo. Uma hora eles param. Vai. É isso aí. Uma hora vai, é isso. Eu lembrei daquela querida, né, que tava entrevistando a menina atriz negra e falou assim, agora que acabaram, falou pra... perguntou pra Julia Roberts e Andrew Garfield, excluiu a menina, falou assim, agora que acabaram esses movimentos de Black Lives Matter e Me Too, o que, que vocês acham de não sei o quê? Ficou todo mundo assim, quê? Foi. E aí a Ailha falou, eu vou responder, você não tem, mesmo você não tendo me perguntado, né? Eu vou responder. Bow na cara da repórter. Povo é muito racist, doido. Safada. A gente nunca comentou essa entrevista nas músicas dela, né? É isso, né? É no próximo álbum. É, pra mim, a pessoa que não se pronuncia é igualzinha a pessoa que comete crime. É isso. Eu acho que vai ser cúmplice. A Abused, na música dela. Ai, ai. Maravilhoso. Essa semana tivemos aí muitas novas datas de séries, né? Começando com o Cavaleiro dos Sete Reinos, ganhou data de estreia, ganhou trailer também, bem legal, né? Bem legal. Vamos lá. E estreia dia 18 de janeiro, né? O Cavaleiro dos Sete Reinos aí. Que Cavaleiro dos Sete Reinos? Garoto. Conta pra eles, Anon. Meninas, Cavaleiro dos Sete Reinos, do universo de Game of Thrones. Tem o cavaleiro andante lá, que é o Sir Duncan, o alto. E aí ele encontra o menininho, que é aquele apelida de Egg. Porque ele tem uma espada. A espada de ovo, que parece um ovo. E aí esse menininho esconde um segredo, né? E aí a gente vai descobrir depois. Bacana. Eu vi que George R. Martin tava acompanhando de perto essa production, né? Aí eu falei, ele fez isso com um gosto também, dando que deu. Mas essa aí não tem muito que dar errado, porque não tem muito. É, porque são contos, né? Não tem um livro. São contos da história dos dois, das aventuras dele. Mas a HBO coisa, vai dar um jeito de cagar, né? Grande saga. É. Eu não achei que nem que ia ter dragão, e no trailer tem dragão e tudo, né? Porque... Sim. Porque fica caro, né? Quando bota o dragão. É que o dragão misterioso passa o propósito, né? Olha aí. Mas eu preciso reler as histórias, porque eu gostei bastante, mas eu não lembro muita coisa. Então. Não, e ano que vem a gente vai ter duas séries desse universo, né? Qual é a outra? Que vai ter House of the Dragon. Ué, achei que era só 2028. Não, tem House of the Dragon ano que vem também, na metade do ano. Eu não lembro de mais nada, mas tudo bem, tá bom. Vai ser massa demais. Sim, né? Espero, né? Turou. Que mais a gente tem aqui, amorecos? Também saiu a data da segunda temporada de Cross, né? Essa série de homenzinho que não gostei. Não acredito. Crossdresser? Crossdresser. Talvez se tivesse sido de Crossdresser, eu tinha gostado, né? Mas, sim. Vai ser 11 de fevereiro. Tá longe pra caramba, né? Mas pra quem gosta, fica aí a data. Mas por que essa série continuou se você não financiou? É porque tem outros homens que financiaram, né? Você é homem? Uhum. Pelo menos, do sexo porque biológico. Porque a do Michael Cimino vocês financiaram e não continuou, né? Porra, que ódio. Absurdo, financiamos muito. Sim. Agora, o que eu pretendo não financiar é a nova série da Rachel Sennott, né? Que muita gente gosta dela, mas eu acho ela podre em basicamente 99,99% das coisas que ela faz. Né? E ela vai estar aí com uma nova série chamada I Love LA, que estreia dia 2 de novembro e vai ter o menino lá, o Pita, né, no... Amo o Joshzinho. Você pensa que o Pita, Pita... O Pita não, a Pita não. Do era a música que era quando o Pita se candidatou pra prefeito aqui em São Paulo e tocava essa música. E eu era ligado. Meu Deus. E vai ter participação da Leighton Meester, do Froggut Harris, né, do Elijah Woods, na primeira temporada. A Leighton Meester também dedicada aí, né, em participações. Trabalhando, né, amiga? Ela entrou agora pra temporada de Buccaneers, né, que foi renovada pra terceira temporada também. Olha, ela tá na temporada de Ninguém Quer também, né? E também vai estar na temporada de Ninguém Quer também. Que estranho, quando? Não era essa semana? É, próxima semana, 16. Ai, amo. Next week. Deve estar querendo reformar o banheiro, né? É, porque só o salário de Andrew não dá, né, menino? Que Andrew, gente? Garfield. Leighton Meester não é casada com Seth Cohen? É. Então. Aidan Brody, Andrew. Mesma coisa. Hoje Eduardo tacou. Mesma coisa, Adão e André. É mesmo. Menino, também saiu a data também e o trailer completo da maior peça de entretenimento que teremos na TV esse ano, né? Porque All's Fair veio aí com seu trailer ao som de Britney Spears. Porra, foda. E Sarah Paulson fazendo cosplay de Kim Kardashian. Porra, muito foda. Gente, é sério. Essa série pode ser um lixo, mas o trailer é absoluto cinema. Isso aí, absoluto cinema. Pode falar que não. Porra, é muito foda. Toda vez que eu vejo, eu vibro muito. Eu acho que vai ser uma bomba, acho. Mas eu acho que vai dar a volta. Mas, amiga, se for uma farofa, eu vou amar. Mas o problema é se o Armer conseguir fazer isso ser ruim. Eu vou me matar na frente dele. Ah, mas ele vai se esforçar pra isso, né? É. Não, isso ele sempre se esforça, mas às vezes ele falha. Então vamos ver. Kim Kardashian fazendo uma versão de Lemonade, cara, quebrando o vidro de um carro ao som de Better Work Bitch. É maravilhoso, gente. Arte, muito bom. Arte, arte demais, muita arte. 4 de novembro, né? Estreia aí All's Fair, né? Os três primeiros episódios, depois um por semana. Tá bom? Estarei colada na frente da TV. Elenco de milhões aí, vai, né? Na Andy Watts, no Disney Plus. Olha aí. Ah, vai ter no Disney Plus? Eu achei que era na TV lá do americano. Não, vai ter no Disney Plus, né? Que ela é Hulu. Menino, você que é Mercado Livre. Você viu que o Mercado Livre lançou um mega coisa de streamings que é tipo R$70? Vi, mas não vale a pena porque é tudo com propaganda, né? Uhum. Ah, eu não vi não. Eu sou Mercado Livre também, eu não vi não. É porque eu tô no plano de R$30, né? Agora tem esse plano que é R$79,90, que tem Netflix, Disney Plus, HBO Max e mais algum, todos com comercial. Ah, né? Tá, mas aí você pode ver tudo junto. Isso. Junto, sim. Não, né? Tudo, todos que você quiser. É, e aí tudo. Porque eu acho que compensa pra quem, sei lá, tipo, não tem Netflix, que eu acho muito difícil. Ah, sim, quem quiser fazer um combão, acho que esse valor de R$80 tá super bem pago. Tem a Apple TV também. Caramba! A Apple é sem commercial. Pô, que delícia, hein? Tá super bem pago, entendeu? Então. Uhum. Vou dar uma olhada depois. Achei um mousse, né? É um mousse. É um mousse. Mas é isso, menino, vamos começar nossas pautas, então? Já! Posso dar uma dica? É porque a gente teve muito, a gente deixou as amenidades, a gente falou muito de amenidades, então vamos reduzir as notícias, tem muita coisa. Né? Ah, vamos ter a notícia, né? Que Sasha Bale vai enfrentar Davi Brito no começo do próximo mês, numa luta, né? Vai bater nele por nós. Meu Deus do céu. E o Sasha Bale, inclusive, disse que vai realizar o sonho de muitos brasileiros que era encher a cara do Davi Brito de porrada. Meu Deus. Cara, é gostar muito de aparecer, né? Isso, pra mim, vai ser diagnosticado um transtorno. Escutem essa profecia que eu vou dar agora aqui. Daqui a alguns anos vai nascer um transtorno que vai ter um nome, sei lá, qualquer Davi Brito, sei lá, de pessoas de pessoas que fazem de tudo pra aparecer. De tudo pra ficar... Ah, mas já existe. Não, existe, mas não existe o RG da doença. Existe, tá? Chama Attention Horse. Olha aí. Qual que é o Cid? Eu adoraria isso, o Cid. Eu adoraria que Attention Horse fosse um Cid. Entendeu? Pra que a gente pudesse diagnosticar. Imagina a pessoa dar atestado no trabalho por Attention Horse. Porra. Meu Deus. Mas vai acontecer. Ó, ele vai trabalhar na metade da população, né? Olha aí. Enfim. Eu amo. Eu amo. Mas, meninos, o que você queria falar, Zenis? Conta. Não, eu queria dar só uma dicasinha que eu assisti essa semana. Guerreiros do K-pop. Não, quase isso, ó. O Matheus falou hoje no grupo lá do Cat's Eye, se gostamos ou não. E aí, eu gosto do Cat's Eye, porque eu ouvi já as músicas e tal. Mas eu não tinha visto o reality delas, né? E na Netflix tem um documentário baseado no reality. Que é 8 episódios mostrando como é que foi a seleção, as eliminações, porque virou um programa de sobrevivência nos Estados Unidos que elas competiam e tal. E aí foi bem legal. E aí, porque lá na Coreia, os reality show que escolhe grupo, eles chamam de survival show, uma coisa assim. Ah, tá. Imaginei que fossem elas na selva, assim, lá pelado. Tipo No Limite. Isso. E aí mostra elas como é que foi formado o grupo e tal, e aí é bem legal. E aí mostra a personalidade de cada uma, que eu não conhecia muito. Eu conhecia só a Indiana, que era a minha favorita, que era mais bonita. mas eu passei a gostar das outras também, que vários países. Tinha brasileira, tinha duas brasileiras. Uma foi expulsa porque vazou a música original no, nas internet. Meu Deus. E a outra brasileira não preencheu o requisito porque descobriram que ela era... ela era sionista, era crente. Ah, não pode. Boa pessoa, né? E aí os brasileiros pararam de votar nela pra ela ganhar. Mas tem isso, aí tem gente quebrando perna, aí tem fofoca, a outra pediu pra sair porque acha o tipo de eliminação muito... como é que eu falo? Não gostou do tipo de que foi feita as eliminações, porque colocava umas meninas contra as outras, aí falou, vou sair que eu não quero mais essa merda. Mas é isso, e é bem legal de assistir. E uma dela, e aí depois eu descobri que tem uma... A primeira eliminada, que era tipo a melhor de todas, e foi eliminada porque o público não gostou dela, e ela está com carreira solo, lançou música, umas músicas bem boas, assim. Mas é isso, quem quiser chamar Pop... Netinha? Pop Star Academy. Tem 8 episódios. Ah, Pop Star. Não dá pra resistir. Uhum. Amava esse coisa. E agora no TikTok fica aparecendo pra mim cortes do Pop Star. Falei, ai gente, não aguento. Do Pop Star, Pop Star? Aham. Uhum. Amo. Nossas faves, né? Nosso quero grupo. Parar, mas não consigo, né? E falando em TikTok, eu e Sassi já estamos chegando a 200 dias direto, hein? Olha, e a Mandy ainda não recuperou a senha. Exato. 200 dias estamos chegando, nossa ofensiva. Eu devo estar 200 dias sem entrar no TikTok. Não, do nada veio um comentário do Léo do vídeo que eu compartilhei 3 meses atrás. E garoto, já perdeu o time, já, nem quero mais safado. Ué, mas tava no Instagram como recente. Será que era recente mesmo? É, recente de 3 meses. Recente pra quem? Eu acho que, como a Erika sempre diria, o vídeo tá sempre lá, né? Ele tá sempre novo. Entendi. Pra quem não viu é novo, né? Ela diz que tá sempre lá pra dizer que tem vídeo, né? Exatamente. Entendi. Tem sempre vídeo lá. Mas começando aqui, então, nossas pautas da semana, vamos começar com Homens de Peruca Britânicos, né? Drag Race UK aí segue ainda sem mostrar que veio. Amigo. Sim. Entregou look, não entregou look, mas entregou barraco e fofoca. Pera, a gente tá falando do segundo ou do terceiro episódio? Segundo. O terceiro é hoje, né? Exato. Uhum. Ninguém viu. Que não. Foi ninguém da costura, né? Isso. Ai, pronto. Começou o drama da drag que não sabe costurar. Toda vez isso. De novo, né? Toda vez isso. A gente não aguenta mais. Não sabe costurar, não vai, pelo amor de Deus. Porra, o programa, a base do programa, as primeiras temporadas, a terceira temporada de Drag Race, eu acho que 80% dos desafios são de costura. Sim. E as bonitas vão lá sem saber usar uma cola quente. Amigo, eu pergunto pra vocês, errado eu dizer que eu gosto mais quando tá o Graham Norton de jurado do que o Alan Carr? Eu também prefiro. Eu não sei quem são essas muito. Pessoas. O Alan é o feio. E o Graham Norton é o Alan Carr é do alto. Ah, eu prefiro o feio também. É isso. O Graham Norton parece o Elton John da Shopee. Ah, amigo. Coitado. Ai, fiquei com pena agora. Porque você falou que ele é o Elton John da Shopee. Tadinho, sim. Aí a gente teve a humilhação de Viola, né, nesse episódio, né, que ela ficou lá se fazendo chata de vítima. Chata demais. O episódio inteiro se fazendo de vítima. Ai, que escroto. Ai, meu Deus. Eu amei que ela foi uma escrota com todo mundo e depois falou assim, nossa, eu nunca imaginei que as pessoas não gostassem de mim, eu sou tão legal. Agora eu tô constrangida porque eu vou ter que mudar minha forma de ser, já que estou desagradando. Vai se fuder. Exato, por que que tá todo mundo me humilhando? Mas Viola, Bela Viola já era assim, Queen of the Universe, né? Uma grande chatona. Nossa. Viada é a Viola do Queen of the Universe? É. Gente. Ela já se achava horrores antes. Já se achava a última coca do deserto. Viola, gente. Tem cara que é filha de alguém da produção? Aham. Uh-huh. Aí ela ficou lá, ai, por que todo mundo me humilhando? Ai, não sei o que, papapá. Chata demais, nossa mãe. Mas assim, na Runaway, eu não vou dizer que foi tudo uma tragédia. Teve umas roupas legais, né? Aquela que foi a última, que tava com a cara toda pintada, parecia uma palhaça, achei bonita a roupa dela. A única que era boa, boa, era ela. O resto... Achei bonita. Eu tô achando as drags muito fracas, umas drags mimizenta, sabe? Todo mundo é meio famosinho aí, tipo, sabe? Nariz empinado. Achei uma galera muito sem carisma, né? Esse é o problema. Sei lá. Enfim. Vamos ver. Eu adorei que Sally foi chamada de Sam, né? Sam, eu amei! A plaquinha Sam. Aí o povo, que porra é essa, Sam? O nome dela não é Sam? Eu amei. E depois a própria RuPaul sacaneia, né? Chamando de Sam. Eu amo. Ai, lembrei da gente sacaneando do ator que você trocou o nome também. Qual? Lembra que a gente tava gravando aí, você trocou o nome de um ator e ficou. Alguma coisa Jones, né? Ah, não, era o Jackson, né? Jackson, é bem da gente. Jackson Foder. Jackson Foder, né? Grande Jackson Foder. Menina, alguém me explica qual é a obsessão que a RuPaula tem com essa tal de Raven, que aparece em todos os programas? É a maquiadora dela. Amiga, a Raven foi a drag que ficou em segundo lugar na segunda temporada. E aí, no All Stars, ela voltou... A Raven. E ela foi também top 2. Bem forçado, porque também não merecia, porque ela foi bem ruimzinha. Mas ela foi top 2 e nunca ganhou uma coroa. E ela virou, pelo fandom, muito favorita a ganhar a segunda temporada. Porque a vencedora da segunda temporada é uma podre que fala. Ela falou mal até da. Quando a The Vivienne morreu. Falou bosta lá no Twitter e tudo. E aí a RuPaul faz, eu acho que uns 10 anos já. Chamou ela pra ser maquiadora dela. E aí, ela é Helena Maldita da RuPaul. Exatamente. Helena Maldita. E como ela tá sempre ali, ela aparece, né? Faz um extra. E ela era bem boa na competição também, quando competia. Mas agora ela tá morta, né? Porque ela aparece sem reação, né? Amiga, aí você sabe que ela é branca, né? E ela faz bronzeamento pra ficar preta. Tá. É o quê? Ela é branca, branca, branca. E ela faz um bronzeamento que ela fica com a pele muito, tipo, parece que ela é uma pessoa. Eu achava que ela era latinx. Eu achava que ela era no mínimo latina. Não é nada de latina, gente. Não é. Tanto que todo mundo zoa ela, fala tipo alguma coisa de negro e tal, e coloca a Raven junto, porque ela acha que ela é. Ela é toda montada. Deixa eu tentar achar uma foto da Raven antes. Meu Deus. That's so Raven, né? E aí, menina, a runway desse episódio era pegar restos das temporadas passadas pra poder fazer as roupas, né? Uhum. Fazer as grandes roupinhas. E aí, menino, saiu uma roupa pior que a outra. Meu Deus, cara, muito ruim. Sério, a ideia não foi de toda ruim. Não achei um grande mousse, mas assim, beleza, vamos ver o que vai dar. Uma falta de criatividade, uns negócios mal feitos. Sabe? Parecia que uma criança de 6 anos fez na aula de colagem. Não, e assim, quando a gente viu o que tinha disponível pra elas, parecia ter muito material que dava pra fazer coisas incríveis, né? Uhum. Sim. E aí, tipo... Eles pegaram as piores. A própria roupa da Viola... A Viola não foi aquela que foi quase pelada? Não, a Viola foi de botar as aranhas pra brigar. Aranha. Pior que eu gostei da roupa dela. Ah, amiga, eu gostei da ideia, mas ficou péssimo. Não, ficou ruim. A ideia eu gostei. Quase pelada foi a Bones, não foi? Foi Bones, maravilhoso. A Bones só faz isso, né? Mostra o corpo. Mas é bom, que ela tem de melhor, ela tem que fazer isso mesmo. Ah. Mas assim, concordo com eles que ela foi no simples, já que ela não sabia, e beleza, né? É uma beleza porque ela é gostosíssima. Mas assim... que se ela fosse fazer a borboleta de yoga match e fosse feia... Exatamente, aí né, a gente tá nem se perguntando, ué, cadê aquele talento que a gente tava esperando? Mas eu amei que Peixe escolheu quem tava com cada temporada, todo mundo, ela foi super estratégica e no fim a bicha foi eliminada do mesmo jeito, né? Ai, fez uma roupa que a perna tava no ombro, né, menino? Tomei o spoiler da eliminação de hoje, que ódio! Ah, cara. Hoje, já? Já, mas não procurem, galera. Eu procurei muita coisa. Porque amiga, o bom de eu estar tá ligando zero pra essa temporada, eu não decorei a cara de ninguém. Então, se eu ver alguém... Foram todas iguais, né, amiga? Eu não vou saber quem é. Pra mim, é a mesma pessoa branca. É a Raven. Amiga, eu só sei, acho que se destacam, se diferenciam, né? Que é a Nayon Bella, a Chaitri Grande e a Slexa, né? Porque as outras brancas são tudo iguais. Ai, nem bônus. Nossa, eu lembro da cara dela, porque, enfim, bonita. Ah, a Catherine Feelings tem a boquinha torta, boquinha de busteta. É. Eu mandei a Raven pra vocês. Nyon Bell, aliás, continua um carisma incrível, né? E Sam, tu não lembra? É, grande Sam. Nossa, mas tá totalmente diferente do programa. Eu achei tão bonitinho que quando o Sam vai falar com o RuPaul, fala assim, oi, sou a Sally e tal, quero muito ganhar um desafio. O RuPaul olha pra cara dela assim, não vai. E aí ela ganha. É a novinha? Tem uma novinha? É a careca. Ah, é a careca, tá. Como é que é? Oh, meu Deus, sabe em simpatia na temporada 2 do Drag Race Brasil? Não tem. Deve sim, a gente vai. A Belki? A Belki deles. É a Belki deles, que é careca. Ai, amo. Pô, só falar pra vocês rapidão que no Drag Race Espanha, eu e o Zanon estamos vendo, tem um participante que é a cara do Sergei. Sério? Uhum. Vou mandar uma foto da querida pra vocês verem então, depois. Eu amo. Eu tenho que dizer que eu achei o lip sync ruim demais também. Foi ruim. Sim. Eu tiraria as duas. Tiraria as duas. Nossa, podia ter eliminado fácil. Não me ofendeu, não, esse lip sync. Foi muito ruim. Nossa, tiraria as duas com tranquilidade. É porque eu acho que a Peixe tava tão sem alma que a outra ainda conseguiu pelo menos fazer algo, né? Uhum. A Viola. Ah. Foi o da Espanha essa semana. Você viu dessa semana da Espanha também? Ah, amigo, o último que eu vi foi o que o careca ganhou também. Foi o segundo, eu acho. Menino, o lip sync da Espanha essa semana foi tenebroso. E ainda eu tinha eliminado as duas também. Nossa, mas o negócio de Espanha também que eu tenho que falar aqui. Quando o Ravi bonito aparece sem roupa naquela passarela, todo coisado. Uhum. Que homem bonito. Amo. Ai, ai. Mas mais alguma coisa sobre Homem de Peruca UK? Não, tô curtindo. Eu acho que apesar de não ter tanta entrega, eu acho que eu tenho bastante narrativas rolando. É, não, eu espero que cresça o programa. Né? Afinal, é que eu acho que assim, que Drag Race no geral tem esse efeito pra mim que eu só vou saber quem são as pessoas e me importar e não sei o que lá pelo episódio 4. Então, eu não tenho essa pretensão de saber agora o nome das pessoas. Não, é porque eu acho que no Drag Race 6 tinha umas personalidades bem marcantes, entendeu? Tipo a Charity. Ah, porque tinha a véia, Octavia, tinha a nossa vovó Lavoie, tinha a Kyren, né? Que eram personagens marcantes, assim, durante a temporada. Uhum. A Kyren mesmo ganhou, acho que foram 2 ou 3 programas seguidos, né? Logo no começo. Então, acho que tem esse diferencial delas serem mais, né, maneiras. Eu só espero que a gente não esteja criando uma favorita de RuPaul com Viola, porque assim, nos dois episódios ela tomou um chamadão do tipo, gata, você pode mais do que isso aqui que você tá apresentando, né? Então vamos querer mostrar. Mais um dessa forma, acho que já deu, né? Acho que a Viola não vai muito longe mais, não. É, Viola logo sai. Só seguraram agora porque ainda tá rendendo os conflitos. Ah, não, porque eu sou traumatizada de Drag Race Brasil, né? Onde a gente fica dando chance pras pessoas mostrarem mais até a final. Então. Vídeo Melody Queen. Né? É isso. Ah, elas não vão me aceitar. Ah, pronto. Travestis do Brasil nasceram pra entregar. Fim de BH. Cadê seu pé de um saltão? Pantonete. Saudade. Com raízes do sertão. Não uso peixeira, uso pedinho saltão. Vem cá, seu viadinho, e me paga um litrão. Eu quero ficar louca e descer até o chão. Eu amo. Menino, agora a próxima série da pauta é uma que veio a pedido de Amanda Nudes Aguiar, de Brandão, Orleans e Bragança. Mano. Sabe por quê? Porque quando bota na pauta, eu me sinto obrigada a ver. Aí eu fiz pra botar na pauta. E foi Marvel Zombies. Aí, minissérie em 4 episódios da Marvel. Né, falando desse universo aí, onde alguns heróis viraram zumbis. Exato. Inclusive, eu não sabia, porque eu sou uma pessoa muito atualizada de Marvel, né? Como vocês sabem. E duas informações que eu não sabia. Uma que essa série, minissérie, que era pra ser um filme e virou uma minissérie, saiu de um episódio de What If, onde realmente existe esse universo. Sim, sim. Zombies. E que tem HQ também, dessa galera zombie aí, que eu também não fazia mais puta ideia. Zombie. E sem saber de nada disso, eu caindo muito de paraquedas nesse desenho, eu confesso que eu achei muito legal. Muito bacana, assim, muito. Um estilo muito anos 90, me lembrou muito os desenhos de super-heróis de anos 90. E a história também legal, com umas curiosidades, assim, umas tentativas diferentonas, tipo um Blade Khonshu, que eu achei muito legal também. E misturando esses personagens todos que a gente está acostumado a ver como herói, dessa vez como vilão e zumbi, tipo Capitão América, Okoye. Eu achei, assim, maneiro. Bem maneiro e espero não, com certeza, pelo final vai ter uma continuação. Acho que você viu tudo? Eu vi tudo. Eu vi tudo, né? 2 horas de coisa, meia hora cada um. E eu acho, porque eu realmente gostei, assim, eu fiquei engajada, zero pressão. Sabe que eu não sou Marvete, eu tô muito longe disso, mas eu realmente gostei da historinha lá. Então, mas você contou pras meninas quem são os protagonistas dessa história? Então, né? Quem são os protagonistas dessa história? Vocês querem realmente saber? Queremos, lógico. Menina, eu vi só o primeiro. Eu só vi o primeiro e foi o suficiente, Zé. Não, então, eu também. Só o primeiro. Eu acho que, assim, se essa série fosse com a menina Miss Marvel live action, aí ia ser uma coisa muito mais legal, porque a menina é carismática. Mas... mas ela fez a voz, amiga. É, mas só ela, né? Porque as vozes das outras não eram nenhuma das atrizes mesmo, né? Não, acho que teve... A Michonne chegou a fazer alguém, que eu lembro, atriz. Então, não sei exatamente quem. Eu acho que a Wanda também era a Elizabeth Olsen. Uhum. Pelo menos a voz era muito parecida. A Wanda era. Eu lembro que ela falou numa entrevista, que ela falou, nossa, saiu agora, faz uns 3 anos que eu dublei isso aí. Pois é. Meu Deus. Mas, assim, até porque a gente não tem muito material da Miss Marvel... no audiovisual, então tudo que eu puder enfiar essa menina, eu vou enfiar, porque eu gosto dela, da história dela. Mas basicamente é a Miss Marvel e um monte de menina que eu não sei quem é, que é muito famosa dentro do universo Marvel, né? Descobrindo aí um dispositivo de comunicação da SHIELD. No primeiro episódio é a Kate Bishop, né? É a Kate Bishop e a Riri. A Riri. Essas pessoas aí, tá vendo? Kate Bishop é a Hayley Steinfeld. Exato. Mas não é a voz dela. Desse último, dessa última série que saiu, né? Isso da série da Demônia. E aí elas descobrem, meio que numa investigação ali de uma nave que caiu na cidade, um dispositivo de comunicação da SHIELD e resolve levar esse dispositivo até uma estação da SHIELD para entender se rola de fazer uma comunicação interplanetária para... Pra tentar salvar o mundo dos zumbis, né? Primeiro pra dizer também que o mundo não é só zumbi, que tem pessoas ali e tal. E aí elas descobrem até que essa tecnologia da SHIELD foi inventada justamente pra isso, porque a SHIELD acreditava que essa galera lá de fora, que eu esqueci o nome também, eles tinham a solução pro lance dos zumbis. E aí começa essa jornada e, cara, é uma parada, assim, diferente já de cara, porque é muito brutal, é muito, tipo, uma violência bizarra. Que você não tá acostumado a ver na Marvel, né? Tipo, tem uma cena que o cara, ele parte as pessoas no meio, assim, aparece a pessoa, metade da pessoa agonizando no chão, sabe? É brutal nesse nível. E você começa a ver a história deles se cruzando, né? Da galera lá do Thunderbolts, o Alexei e as meninas, e até a família do Shang-Chi. Ah, então, assim, é muita informação. Pelo menos pra mim foi, é muita informação. Mas o objetivo é um só, salvar a humanidade da galera zumbi. E aí você vai descobrindo quem dos super-heróis foi transformado em zumbi e quem não foi. E quem você menos espera é que foi transformado. Tipo, o Capitão América, como eu falei, o Okoye, o Gavião Arqueiro. É, a galera do bem, né? Os bonzinhos. Uhum. Só tirando o Homem-Aranha. Os básicos, né? É, os básicos, exato. O Namor também, o Namor Zumbi, eu achei muito maneiro. Então, ele veio uma... ele veio com uma certa Game of Thronesada, né? Porque um monte de gente morre, essa galera toda morre, que a gente falou do início, tirando a Miss Marvel. É, no primeiro episódio já morre todas as meninas que tá com ela, só sobra a Miss Marvel, né? Exatamente. Sim. E aí, e daí pra frente é só pra trás, filho. Vai todo mundo morrendo, até a gente descobrir no, mais pra frente que quem tá controlando esses zumbis, essa zumbizada toda é a Wanda. Que? Ah, é pra o Roy Vermelho, né? Exato, e a Wanda que tá controlando o Okoye, por exemplo, e todos os líderes que estão do lado do zumbi estão com a Wanda. Né? E aí a galera que tá tentando levar o dispositivo lá pra SHIELD descobre que... Vocês lembram daquela... Gente, me desculpa, porque eu realmente não sou profunda conhecedora de Marvel, né? Érica, me desculpa aí já por antecedência. Aquela parada subterrânea, que era tipo uma cidade subterrânea que estava sendo construída, acho que foi no filme do Capitão América que mostra. Enfim, tem tipo como se fosse um prédio que é submerso e que a galera fica ali dentro, é meio que... seria uma prisão para os super-heróis, os vilões, né, no caso, para pessoas com poderes, né? Que aquilo ali está sendo construído, e aí pode ser um lugar de refúgio para essa galera que está precisando de refúgio, né, dos zumbis. Então, eles acabam se encontrando e indo para esse lugar, e lá acontece uma parada bem interessante, assim, que chegando lá, eles são acolhidos, né, e aí eles falam, olha, vocês podem ficar aqui, a gente precisa de super-heróis mesmo, né, pra defender a gente caso alguma coisa aconteça. E inclusive tá rolando até uma festa aqui, tá, um banquete, porque trouxeram comida, uma galera aí trouxe carne, não sei o que, não sei o que. Vocês estão convidados e tal. E aí eles acham aquilo muito estranho, porque tipo assim, né, tá pegando fogo bicho, o mundo lá fora, e lá dentro eles estão confraternizando e tal. E aí eles descobrem que quem tá dando essa festa é a Wanda. Aí meio que já, porra, o que que tá acontecendo, né? Eles já ficam bolados. Aí a Wanda, não, eu acho que a gente tem muito que conversar, eu tô sabendo que vocês estão com um dispositivo aí, vamos sentar aqui, vamos tomar uma cerveja. E eles, não. Adoro, vamos tomar cerveja. Não quero a Wanda com um litrão de Brahma. Exatamente. E eles, não quero nada com vocês, a gente vai embora, não sei o quê. E aí ela começa a engrossar a voz. E aí, de repente, ela revela que todo mundo que comeu do banquete dela, na verdade, estavam comendo zumbis mortos. Amor. Todo mundo pensou. Ela fez aquela trap para poder pegar todo mundo, todas as pessoas saudáveis e fortes, e, né, os guerreiros ali daquele local, e transformar todo mundo em zumbi. Então ela ludibriou todo mundo para todo mundo virar zumbi. E quem foi o único que comeu do banquete, não ouviu a Miss Marvel e o resto da galera? O Alexei. E aí ele foi transformado. Então, no final estavam todos mortos, né? Exato. O final acaba com um final em aberto, porque a Wanda consegue convencer a Miss Marvel de... que juntas elas iam conseguir uma solução para o planeta. Se juntas já causa, imagina juntas. E aí ela acorda em casa com as amigas vivas, né? A Riri e a outra. Oh, amiga. E ela muito feliz, né? Porque, enfim, o mundo está curado, as pessoas não são mais zumbis e tudo está acontecendo. E no final é revelado que tudo aquilo é uma ilusão da Wanda na cabeça dela e que, na verdade, o mundo... Sempre louca, louquinha, né? Exatamente. Então, como tá em aberto, todo mundo tá falando que vai ter uma segunda temporada, mas, sinceramente, não é uma coisa que eu vou esperar, muito ansiosa, meu Deus, quero muito saber. Mas se rolar, eu vou ver, porque achei interessante. Achei melhor desse formato, que você pode ver meia horinha, gostou, né? Continua, não gostou, deixa pra lá, ou vê um por dia e tal, do que ser um filme de 2 horas, acho que realmente fica cansativo. Mas é isso, galera, não é um grande mousse, não é nada, meu Deus, a Marvel está voltando aos seus tempos áureos, Mas é divertido. Eu, pelo menos, achei divertido. Mas eu acho que é um final melhor se acabar aí, assim, do que, sim, ah, vamos agora voltar pra de novo ela nesse mundo tal. É, ficou um final que pra mim foi satisfatório. Mesmo estando em aberto, pra mim foi ok pra um universo que é paralelo, né? Então, não espero muito mais nada. Mas o destaque realmente pra mim é o Blade Khonshu. Ele, assim, ele tá engraçado, ele tá violento, ele tá possuído pelo Khonshu. E tá muito legal. E os heróis zumbis também eu achei bem, bem maneiro. Eu penso, a gente não teve conclusão das coisas dos filmes do universo normal, né, gente? Que dirá dos paralelos, não precisa. Exato. Eu acho que também não me surpreenderia a Marvel fazer, porque tá fazendo várias coisinhas, né? Tá querendo fazer várias coisinhas aí. Estilo DC também, que faz muita animação das histórias das HQs. Mas, assim, não é uma coisa que eu vou falar, nossa, minha nossa, precisa ir pro cinema. Gente, não precisa ir pro cinema, pelo amor de Deus. Tá, deixa aí, do jeito que tem que tá. E tá, faz uma tentativa aí, igual os meninos. Viram e não gostaram. Quem sabe se amarra também, igual me amarrei. Eu não vi numa tacada só, eu vi um episódio, depois eu vi o segundo e o terceiro, depois eu vi o quarto. E pra mim, passou de boa, diversão. Sessão da tarde. Foi em doses homeopáticas. Doses homeopáticas, foi de boa e bem, bem legalzinho. Curti. Amamos. Amamos. Eu acabei, acho que a única animação da Marvel que eu vi mesmo foi uma temporada de What If, mas depois disso não vi mais, assim, não sou muito grande fã, né, de animações, assim, em geral da Marvel. Ah, eu gosto bastante. Não, assim, vi X-Men também, né? X-Men é bem bom, gente. Esse aí não tem nem... O X-Men foi muito bom. Mas uma animação da Marvel que eu sempre recomendo para as pessoas que me perguntam isso é Planeta Hulk. É uma das minhas histórias favoritas da Marvel nos quadrinhos. E uma animação muito legal, assim, muito competente. Então, para você que quer ver uma animação maneira, você que gosta e quer ver uma animação maneira da Marvel, eu recomendo demais Planeta Hulk, que é bem maneiro. Hulk Planet. Bom. É isso. E o próximo aqui nessa pautinha é um pedido do nosso Leozinho, né? Porque ele tava com muita saudade de voltar ao universo The Office. Que ódio de mim. Você que só sabotou. Ai, que ódio de nada, gente. Ai, bicha, porque assim, eu falei, gente, eu já ia ver, tá no HBO Max, né, não deve ser esse sofrimento todo. E aí foi, né, o que foi? Quando deu por você, tava ali. Meu Deus. Porque eu, quando o The Paper estreou no Peacock, eu coloquei ele na pauta, mas depois eu falei assim, vou tirar, né, deixa aí e tal. E agora ele chegou na HBO Max. Inclusive, vi uma pessoa hoje no Glorioso Blue Sky, elogiando a série, falando que achou divertidíssima, foi muito bom. E assim, eu não sou um dos fãs de The Office, né? Nunca gostei. Nunca gostei de The Office, nunca gostei de Parks and Rec, nunca gostei dessas coisas. E então, obviamente, eu vim com esse preconceito, mas também vim zerado de não ter nenhum apego ao universo. E eu só achei bem chata mesmo, na verdade. Amiga, não é nem que eu achei só chata, eu achei que... Primeiro assim, a série demora 15 minutos pra contextualizar o que ela é. Aham. Uhum. Começa com o povo do documentário indo atrás pra falar do povo da Dunder Mifflin de não sei quantos anos atrás. E aí não sei quem tá vendendo papel higiênico, não sei quem, blá, blá. Até eu entender que era um jornal que eles estavam, demorou muito tempo. E aí uns personagens pior que os outros, assim, porque o protagonista mesmo, que é o um dos Weasley, né? Esqueci o nome do querido que a gente gosta. Dominal. O Ivão. Dominal Gleeson. Isso, o Dominal, ele vai aparecer, tipo, nos últimos 10 minutos do episódio, né? Sim, ele aparece bem depois da metade. Que é quando você vê alguma coisa desenhar, mas mesmo assim não tem graça, não tem carisma. Aí tem a querida lá, que é a Esmeralda, né, que... Meu Deus. Sei lá o que, é que eles queriam com essa personagem, não consegui entender, né, que era pra ser a bitch maior do escritório. A querida que era pra ser a protagonista, que é a diagramadora, não faz nada. Não. E aí assim, eu falei, gente, assim, porque The Office, Parks, tudo tem essa coisa que o povo diz, ficou bom na segunda temporada, né, que a primeira temporada deve ser do episódio, depois no episódio ficou bom. Só que até The Office, Parks, no começo, que já era bastante ruim, tinha alguma gracinha, alguma piadinha, algum personagem que você gostava. Essa série não tem nada. Nada. Nada, nada. A única cena que eu gostei desse episódio é quando o episódio acaba e tem aquela ceninha pós-crédito com o Oscar. Xingando, né? Pra não aparecer. Foi a única coisa que eu achei engraçada desse episódio inteiro que me tirou uma risadinha. Gente, sabe quando a gente dá nota no Twitter e a nota é dó? Uhum. Foi, essa era a minha sensação, assim, no final. Eu falei, gente, eu fiquei deprimida. Eu falei, cara, não é engraçado, não dá a volta, não é nada, assim, não me provocou nada, sabe? Tipo, é bizarro, bizarro. É, eu gostava muito de Parks and Rec. Eu nunca vi The Office, mas eu duvido que The Office seja ruim assim. Eu duvido. Não é possível. É porque The Office tinha muito aquela questão do constrangimento. Então, tipo, acho que até o DPP tenta fazer isso com o povo toda hora olhando pra câmera e não sei o quê. Mas, assim, não tem. Porque, tipo, o The Office tinha gente que a gente gostava, né? Então tinha o Jim, tinha a Pam. E tinha o Michael Scott, que era muito sem noção, e a galera tal. Essa série é só gente sem noção. Não tem ninguém que você fale assim, putz, eu me coloco no lugar dessa pessoa de estar nessa... Talvez o Oscar, né, por ele ser o veterano, que não quer estar aparecendo, não quer tal. Mas mesmo ele tá tão desencaixado ali que você fica sem entender muito bem qual é a intenção. Mas o pior é que até as pessoas idiotas são sem propósito, assim, na idiotice, entendeu? A Esmeralda... No começo, assim, falei assim, ah, talvez possa render alguma coisa. Aí depois vai ficando chata. Aí tem aquele homem que sobe na mesa na hora que o Domino Gleeson sobe na mesa. Ele fica em cima da mesa, tipo, lá falando, não sei o quê. Aí eles fizeram essa grande piada, que eles acharam que ia ser o grande mousse do episódio, que era o negócio do e-mail do Me Too. Que eles acharam que ia ser o grande mousse. Nossa, que coisa sem graça, meu Deus do céu. É, agora que acabou o Me Too, vocês virem com isso, né? Claro. Aí, realmente... Tipo, do nada. Tipo, tá uma cena aqui do nada. Ele fala, ah, você mandou um e-mail do meu nome. Ela, mandei pra dizer que era mentira. É sério que qualquer coisa que dava pra você fazer, o mais legal que você pensou pra esse episódio de piloto foi isso? Não, é sério que você conseguiu vender com esse episódio de piloto? Meu Deus do céu, cara. Tipo, é triste, gente. É triste. Essa é a palavra. Porque é um bagulho que não... É uma comédia que não é difícil de fazer. Porque é sobre dia a dia de escritório. Pois né? É. Tipo, eles conseguiram fazer uma piada coisa de peido aí que é melhor. Sim. A Praça Nossa é muito melhor. Pô, não tem ninguém escrevendo com merda no banheiro? Porra. Pelo amor de Deus. É sobre. Foi puxado, assim. Passa de verdade. Passa longe, longe, longe. E eu tô olhando aqui no Google, né? A avaliação do público. E é assim, ó. The Paper é uma série excelente. Em qualidade e tom, parece um The Office que começa no tom certo. Olha aí. Personagens são cativantes, tem suas histórias, e parece que a produção aproveitou muito dos aprendizados de The Office, porque já começaram sem medo de ousar. Ousa o quê, viado? Olha. Sem medo de ousar. Ousou sendo ruim. É por isso que eu falo, gente. Quando existe gente assim pra assistir, é muito fácil fazer qualquer merda, isso dá bem. Sem medo de ousar. Quem tem medo de ousar sou eu. De ousar aqui, né? E assim, pode até ser que a série depois fique super legal, como as outras, né, foram crescendo, mas assim, eu vi que ela tem 10 episódios. E se o primeiro já é essa merda gigante, eu vou ter que esperar até o sétimo pra ficar bom de novo e aí acabou? Eu tô cansado de séries que acham que eu vou seguir para o segundo episódio. Pra elas não, não existe mais isso, gente. É entrega que você tem pra entregar no começo. Entendeu? Eu tô exausto dessas séries que acham que a gente vai passar. Ah, não, tá em binge, então com certeza as pessoas vão assistir o próximo episódio. Não, não vou assistir, vou desligar. Mas nem por dinheiro, nem sobre tortura. Porque antes a série se preocupava em fazer as coisas no primeiro episódio, pra você entender. Não que pilotos fossem bons, porque nunca foram, se a gente for parar pra pensar. Mas era interessante pra você falar, vou continuar, hoje em dia não tem mais isso. Às vezes você falava assim, ah, beleza, não é meu Deus, que maravilhosa, mas eu tô cativado minimamente. E agora é tipo, foda-se aí, qualquer merda. Uma vez, né? É bem isso mesmo. Lá é assim, vou jogar merda na sua cara e você tem que gostar. Aí de você, se você não gostar. É, dá teu jeito, dá teus pulos. Dá teus pulos, né? É, sempre give your jumps. A próxima, menina, aqui da pauta, é uma série que também não cativou a todos nós, né? Que é a grande O Jogo. Que eu fiquei até agora confuso de onde se passa a série. Vou entender que se passa na Índia. É uma série dublada por si mesma, né? Mas vocês viram qual foi o idioma que apareceu lá? Era Shilinling, Irim. Era malês. Malês, não era nem índia, era malês. Nessa hora eu falei, ai, os meninos que me desculpem, mas eu vou trocar por outro. Mas assim, a Netflix tá bem podrona nesses últimos tempos. Que antigamente eles não botavam uma série sem a dublagem no ar. Agora, meu irmão, foda-se. Botam quem quiser que assista, né? Porque eu vi aquela série lá das Rainha do Queens e foi a mesma coisa também, não tinha dublagem. Era só legenda e você que lute, meu irmão. Mas pelo menos se não tem dublagem, mas o movimento da boca equivale ao idioma original. Porque assim, tinha lá inglês, malês, isso aqui. Eu até brinquei, vamos botar em inglês que é o idioma que a gente conhece, o Henrique. Não, deixa no original. Mas não parecia que eles estavam falando o que eles estavam falando. Eu amo. Uma série com as câmeras tremidas, parece que pegou uma DSR, sabe? E filmou. Era a câmera sem estabilizador, né, Henrique? Ai. E aí, menino, o que acontece? Esse filme tem essa série, tem essa nossa protagonista, né? Esqueci o nome agora dela, Hannah Baker. Né? Que ela é uma desenvolvedora de jogos, né? Que tá tentando, né, ser reconhecida na carreira e tal. E aí ela trabalha numa empresa super machista, né? Ela trabalha no Tinder, basicamente. A rainha dos apps, né? É, uma empresa super machista. É a passiva do Bumble indiano, né? Exato. Amo. E pra coroar o caô dela, ela ainda é casada com um homem que fez o jogo de maior sucesso dessa empresa. Gostoso. Um gostoso, vamos falar a verdade aqui. Então fica todo mundo achando que, assim, né, diminuindo ela e tal, e ela querendo se impor, nananã. E ela tá dando uma entrevista lá, e o pessoal fica jogando as coisas como tudo que ela conquistou por causa do marido dela. Ela fica puta, dá uma respostona, dá um lacre cis, né? E aí ela começa a ser atacada por trolls da internet, que fizeram uma montagem da mais ridícula e todo mundo assim, meu Deus! E fala, meu Deus, como eles são perigosos! E aí é tipo uma foto dela com um chifrinho assim. A linguinha de fora. E eu, meu Deus! E eles assim, meu Deus, como você está sendo atacada! Pelo amor de Deus! Não vazou nenhum peito dela, né? Exato! Fizeram uma... Jennifer Aniston toda do avesso com fazendo um filme pornô em Morning Show. E aí aqui é a moça dando língua e o pessoal, meu Deus, esses trolls são perigosíssimos, né? E a gente viu no começo do episódio que o corpo dela é encontrado na praia, né? Depois de levar uns cacete, aparentemente. E a gente volta, acho que 3 meses, né? E aí vai acontecendo todas essas coisas. E a verdade é que esse primeiro episódio é só basicamente isso, né? A gente conhecendo ela, o ambiente do só machista. Só machistas! E aí ela ganha o prêmio, né, de jogo revelação. E o marido dela é doido pra ter um baby. E ela fala assim, menino, vem aí. Quando Deus quiser, menino. Quando Deus quiser, vem. Mas eu vou passar pano pro marido isso aí. Só que ela tá tomando... Né? Nem anticonceptivo, né? Ela tá tomando pílula. Então, menino, no dia seguinte, todo dia que ela dá, ela toma pílula dia seguinte, mano. Eu pensei que essa mulher deve estar com a menstruação toda. Deve estar com o organismo todo fudido. Gente, se ela estivesse tomando anticoncepcional escondido dele, era uma coisa. Era ruim, mas era, né? Aí a gente ia aceitar, né, amigo? Agora não, ela tomar pílula toda vez que ela dá pra esse homem. É, no mínimo, ela deveria estar do dobro do tamanho. E ela dá um textão pra ele na cama bem assim, ai amor, nós somos a única espécie que faz sexo por prazer, por que não fazemos apenas por prazer e desencanamos um pouco dessa obrigação de engravidar? Ele, tá bom, vem aqui, se você engravidar, quem sabe, né? Olha aí. E aí no outro dia ela pila. Aí ela fala pra ele assim, não teve um efeito colateral. E ela fala, não, porque eu quero... A gente concordou que a gente só ia ter filho quando a nossa carreira estivesse estabilizada. Aí ele fala assim, mas a minha tá. Aí ela fala, mas a minha não. Olha aí. E eu não quero ser só a sua mulher. É. Só que ela só dá esse lero pra ele quando ele acha a pílula do dia seguinte dentro da bolsa dela. Sim. Até então ela tava dizendo, ah, quando Deus viu. Então, assim, ela foi mega escrota. Ela podia ter jogado esse papinho antes. Exatamente. Ela poderia simplesmente ter decidido e falar, conversado com ele. Ela só, não quero ter filho. Pronto. Pois é. Tanto que, assim, essa série é tão mal feita que quando a bolsa cai e ele vê a pílula gigante, eu achei que alguém tinha botado a pílula lá. Tipo, não que ela realmente. E a caixa é maior que a bolsa, né, viado? Uhum. Ela achando que tá discretinha, ah, pega minha bolsa aí. De repente tá saindo um potão, assim, de whey com as pílulas tudo. Não, e outra, ela tem que andar com a bolsa, que pelo dia seguinte você toma uma, acabou, né? Pois é, não precisa ter de emergência, né? Exato. Num prêmio. E aí, menina, eles estão voltando pra casa, aí ele tá lá dando um textão nela, ela fala assim, não quero saber, para o carro, vou sair daqui. E aí, menina, ela sai do carro com o próprio... troféu, né, o troféu imprensa que ela ganhou. Aí ela vai lá no bar, toma bebida, de repente essa mulher começa a ver tudo girando, tudo girando, tudo girando. E aí acabou o episódio. Berenice, vamos bater. É, mas aí eu tenho plot twist pra vocês, né? Você viu o último? Que eu vi o segundo, não, o último não. Porque eu falei assim, primeiro que assim, essa série, ela tem uma identidade visual... meio sci-fi, meio ela andando nos corredores luminosos. Você fala assim, gente, eu vi que era o jogo. O Henrique até brincou, ele achei que era o filme da Emma Roberts, né? Que ela tem que ficar jogando. Ah, era muito bom esse filme. E só machismo, machismo, machismo, beleza. Aí eu fui ver o segundo. Ela sofreu esse bônus de Cinderela aí. Ela leva uma surra na rua. E aí é encontrado. É, os homens tudo mascarado com a máscara do jogo do marido dela, né? É, que é o Masked Singer tal, que aí o chefe dela fala, ó, não conta se foi atacada por homem mascarado com essa máscara do jogo, que vai pegar mal pro jogo. Uhum. Aí, menina, quando ela é encontrada, ela cheia de hematoma, no fim ela fica assim, com uma marquinha embaixo do olho, um band-aid na testa, e aí fica os fãs dela assim no Instagram, essas cicatrizes são de verdade, meu Deus, que coisa horrível. E eu assim, é um band-aid, né? É tudo bem. Aí, menino, mas não satisfeito em ela apanhar, o povo fica assim, você bebe muito até cair? Meu Deus! Por que que você está aí se embebedando, não sei o que? Ela, gente, mas eu não fiz nada. Aí o povo fica acusando ela metade do episódio, no fim, quando ela fala que foi atacada, ela, o chefe dela manda ela fazer o low profile, ela vai fazer um textão no Instagram e fala, fui atacada porque não aceitam mulheres no topo, mulheres vencendo incomodam muita gente, não sei o que. Aí todo mundo começa a bater palma pra ela, né, com esse comentário e tal. Aí o marido gostoso chega pra ela e fala assim, você fez a coisa certa, agora todo mundo tá comentando o assunto, você iniciou um movimento muito importante para todas as mulheres indianas, malesas de todo o universo. Meu Deus, aí você pensa que tá tudo bem, né? De repente, tem a cena que é o fim impactante do segundo episódio. Alguém deixa um saco de papel na porta da casa deles, toca a campainha e sai. Aí o marido vai lá pegar o saco, aí a indiana vem andando na direção dele, né? Aí ele abre o saco, de repente, dentro do saco tá um sapato, dois sapatos dela sangrando ou cheio de sangue. E aí esse homem tinha a opção de só não pegar, porque assim, tá dentro do saco de papel, dentro de um saco plástico. Sim. Sabe o que ele faz? Ele tira os sapatos do saco plástico, pingando sangue no carpete. E estiga pra ela, tipo assim, olha o que mandaram. Ela. E aí fica lá o sapato todo ensanguentado e ele molhando a casa inteira. Meu Deus, gente. E o meu hoje, por isso, não deixou aí, não. Pra você ver, um saco plástico transparente. O que tá acontecendo, meu pai? E aí acaba o segundo, eu falei, ah, gente, aí tá bom, né? Já deu, realmente. É demais pra nós, né, menino? Nossa. É aquilo que a gente tava falando agora há pouco. É um grande vem aí no piloto que você tem que assistir mais pra entender mais coisas. E esse grupo perigoso. Aí toda hora, mano, eles ficam mostrando uns takes de uma mão assim digitando. E aí num ambiente super estranho, sabe? Com umas luzes bizarras. Que é, ai, me lembrou muito o Ctrl Z essas partes. Demais. Eu achei que ela ia entrar num jogo. Eu também. Ela ia ser absorvida. Né? Que grande mistério. Porque o jogo em si só ganha o prêmio do jogo. Mas na verdade o jogo era só um pano de fundo mesmo. É porque tem um jogo que ela criou, que eles não mostram muito bem que ela ganha o prêmio. E tem esse jogo do marido, que tem um povo com as máscaras de porco. E assim, Você tá num bar chiquérrimo, cheio de adultos, funcionais, e tá todo mundo com máscara de porco do jogo. Uhum. É como se toda a cidade fosse uma eterna CCXP por causa desse jogo, sabe? E aí o povo fica... Aí os vandalistas tudo com as máscaras do jogo fazem um inferno, e aí o chefe dela fica... Não podemos deixar a imprensa dizer que foi gente com máscara dos nossos jogos, senão vai acabar com a nossa imagem. Eu falei, meu filho, proíbe essas porra dessas máscaras. Porque ninguém é criança nessa cidade. E pronto. A gente resolve essa questão? Pois é, ah não. É complicated, né, menina? E aí tudo em malês, né? Tudo em malês. Malês dublado em malês. Ah, feliz então que eu não perdi meu tempo. O protagonista era o machismo, né? Sim. Como se o machismo ficou só o machismo. Mas o machismo nunca foi tão gostoso, né? Porra! E homem, queria eu ser casado, tomar o quê? Deitar todo dia. Queria tomar essa pílula do dia seguinte. Machismo, né, desse homem todo dia, né? Queria tomar essa pílula do dia seguinte. Queria tomar essa pílula. Que nem suco. Porra. E vocês julgando a pobre. Que ódio. Ai, ai. Menino, seguindo aqui, um que provavelmente só eu que vi, né? Que foi o filme novo da Apple, né? Eu vi. Você viu o Grande Ônibus Perdido? Amigo, esse grande... Eu perdi a minha paciência, né? Eu perdi a minha paciência durante esse filme. Amigo, eu vou te confessar que assim, eu vi esse filme hoje, entendeu? Com a minha endometriose atacadíssima. Eu só pensava, poderia estar lavando minha cozinha. Nossa, é um filme muito longo. Muito longo. E assim, onde basicamente... nada acontece, né? Exato, porque tudo que acontece é a repetição da mesma coisa. Ih, tá pegando fogo. Ih, tá pegando fogo. Meu Deus, tá pegando fogo. Porque é uma história real, né? Esse filme é baseado numa história real de um incêndio que aconteceu lá na Califórnia. Como se não acontecesse incêndio na Califórnia todo dia, né? Toda hora. Inclusive, agora tá acontecendo um. Uhum. E aí... No elenco a gente tem o grande Matthew McConaughey, né? Famoso. O grande Matthew McConaughey. E a Americazinha Ferrara. Né? Amo! Nossa Barbie. O meu realidade. Também é Betty, né? Nossa Barbie real. Uhum. E aí, menino, o que que acontece? Ele é motorista de ônibus, ela é professora. E ele é um cara que tá passando por um momento difícil na vida dele. Né? O filho dele veio morar com ele, ele passou por um divórcio. O filho dele é um grandíssimo pau no cu. Que é o filho do Matt McConaughey mesmo, né? Ah, tá. Desculpa aí, Matt McConaughey. Mas nepotismo. Nepotismo, né? Nepotismo sempre vencendo, né? É o próprio filho do Matt McConaughey. E além do filho do Matt McConaughey, ele também botou a filha também pra trabalhar também, tá? Olha aí. Gente, pois a família todo dia tá os vagabundos tudo em casa sem fazer nada. O dia inteiro no computer. Aí, menino, o que que acontece? Tá, vai ter esse grande incêndio, começou, tem esse incêndio, em grande parte por causa das linhas elétricas, né? E que a empresa responsável lá, a Light, deles não desligava. Uhum. E o Matt McConaughey ia levar o ônibus dele pra poder fazer... como é que é? Manutenção do ônibus, né? Sim. E aí, o que que acontece? Quando ele tá no meio do caminho, ele recebe essa chamada pra poder buscar as crianças e levar pra um ponto onde os pais vão estar. Então, ele sai lá no ônibus, pega as crianças, que no caso é só a turma da América Ferrara, né, e 22 crianças, e eles entram no ônibus. E o que era pra ser uma caminhada de 15 minutos daqui pra lá, se torna um filme insuportável de 2 horas e meia. Sim. Né? O mais impressionante é esse, que ele fala assim, olha, a gente tá a 10 minutos do local de encontro, do ponto de encontro, então vai ser rápido. De repente vira 1h30, porque tá um mau trânsito do caralho, ele fala, ah, vou pegar um atalho aqui. Gente, olha, o atalho aqui, ele vai parar em vários lugares sem saída, aí encontra pessoas falando, não vai pra lá que lá tá tudo pegando fogo, bicho, e ele vai. Exato, aí ele chega lá no suposto ponto de encontro com as crianças, não era, tá? Era uma outra escola pegando fogo pra caralho. Sim. E aí, eu amo... Que... O que que acontece? Eu amo a hora que ele vai fazer as máscaras pra criança com a brusa dele. É, ah, um fofo. Uma brusa fedida, cortando os trapos pra fazer máscara com as crianças. Ah, mas era isso ou a morte. Aí eu gostei disso. O que eu achei incrível foi que quando eles chegaram lá e a porra do ponto de encontro tava pegando fogo, bicho, Maria fala assim, vou lá ver se tem gente lá. Eu, o quê? Volta pro ônibus, mulher, para de ser louca. Eu, hein? O negócio pegando fogo em chamas e ela querendo ir lá ver. Ah, vou ver se tem alguém lá. Se tiver, tu vai fazer o quê? Vai entrar lá e vai tirar? Eu, hein? Uhum. Aí as crianças chorando o tempo inteiro, gritando, será que vou morrer? Aí aparece os pais chorando também, preocupado que as crianças não chegam. E eu, assim, pra mim, o grande problema desse filme é ele ter 2 horas de trelelê. Poderia ter 1h20, amigo. Ele podia ter 1h20, tranquilo, grande resgate, uhul, yes, bom demais. Só que aí tinha horas que eu fui avançando o filme pra ver se ele acabava mais rápido. E parecia que eu tava vendo a mesma cena o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. Era isso, né, amigo? Era eles dentro do ônibus tentando achar um lugar. É uma saída, então a gente só ficava vendo o Matthew McConaughey na porra do volante. E a Dona Maria lá com as crianças. Ai, criança, fiquem calmos, vai dar tudo certo. O mundo inteiro pegando fogo. E ela para as crianças. Não, gente, vai dar tudo certo, a gente vai ficar aqui vivo. E o Matthew McConaughey falando, olha, não vai dar mais. A gente vai ficar aqui parado dentro do ônibus esperando alguém pegar a gente aqui, porque eu fui lá fora, vi a gente tá cercado de fogo, não tem pra onde ir. Exato. E o que que aconteceu? Ele arrumou um jeito de sair dali. É, não, e tu não gostou que eles estavam no meio do fogo, meio do fogo, meio do fogo, meio do fogo, meio do fogo, meio do fogo. De repente, céu azul, pássaros voando, parecia estrada limpa. O refúgio atômico deles, né? É isso. Foi tudo uma ilusão. Eu achei um must. Estavam todos mortos, né? Estavam todos mortos. Falei, mas, gente, 2 horas me enrolando pra ir agora é isso. Eu, hein? Né? E aí, salvou todo mundo. Ele tava preocupado que a mãe dele tava em casa sozinha, com o filho dele que tava doente. Aí, por um milagre de Jesus, a mãe falou assim: ih, menina, teu filho foi ficar com a mãe, menino. Que loucura. E o vizinho me buscou aqui, né? Busca pra mim. A mãe dele nada mais que era menos já de picô, né? Olha. Aí buscou a mãe dele, aí ele encontra a mãe, aí no final ele vai lá ver a casa toda, comida de fogo, e aí vem o filho, que é o filho dele mesmo, e abraça ele, e acaba o filme. É isso, ele vai lá ver a casa toda na chão, e aí ele fica lá triste, e é isso. Assim, quiseram fazer uma homenagem pro cara que salvou um ônibus com 23 crianças? Pô, beleza. Mas nem que botasse uma ficção, gente, pra dar algum tchan, né, no filme. Você não fica nem emocionado com o resgate. Eu fiquei esperando. Eles botaram a foto das pessoas de verdade nesses filmes. Fico sempre esperando. Ai, não, é essa música só se tivesse morrido. Mas, assim, nem isso fizeram, assim, pelo menos a foto do cara verdadeiro, né, do motorista, da professora. Só falou que ele se tornou professor, né? Ele virou professor depois, ai, que fofo. Virou professor e que a América Ferrara tinha o sonho de ir pra África viajar e que ela já viajou pra África várias vezes agora, né? Vai, e continua dando aula na mesma escola, até hoje. Amiga, é aquele ditado, né? Nem tudo precisa virar filme, né? Nem todas as histórias precisam. Essa, assim, poderia ser um documentário. Aí, ó, seria mais legal. Amiga, acho que às vezes não precisa nem ser documentário, sabia? Uma matéria, tá ótimo. É, era só contar a história. E o homem que fez esse filme, ele gosta dessas coisas da câmera tremida, né? Que é o homem que fez aquele filme do voo das Torres Gêmeas que cai na coisa. Ai, não que vi. Fez aquele filme do Capitão Phillips também. Ele só gosta dessas coisas, né? Fez o filme do... O único filme dele que eu gosto é do Jason Bourne, né? Alguém falou pra ele que ele faz bem filme assim, né? Aí, foi. E aí ele ficou nessa preso aí, ficou fazendo esse mesmo filme pra sempre. Foi até hoje. É, e é uma chatice, gente, nesse filme. Infelizmente, fico feliz por América Ferrara que ganhou dinheiro, né? Até porque ela acabou de ter neném, família cresceu, precisa ganhar dinheiro mesmo. E ela é a melhor coisa do filme, assim, pra mim. Ela tá bem, assim, interpretando a professorinha, mas, né, infelizmente... Não... É porque nesses filmes que não tem espaço pra você ir, fica meio restrito, né? Vai acontecer muitas coisas, né? E é só fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Fogo? É. Né? Infelizmente. Ai, ai. Mas vamos sair do fogo e vamos encarar a lua cheia. A noite vai ter lua cheia. Tudo pode acontecer. Vamos todas nós, nove moças, né? E vamos falar então da, né, da fricção brasileira aí, fantasia, né? Neofantasia. Vermelho sangue, né? Red blood. Aí, nosso crepúsculo, né? Ah, eu cada um que a gente merece. Merece, né? A protagonista chama Bela, chama Gilda. Olha aí. Série que foi gravada em 2023, né? Então isso diz muita coisa. Pô, não dá nem pra imaginar, porque seguraram tanto, hein? Né? Série gravada em 2023, com uma gloriosa Gilda. Né? Eu amo tanto Gilda. Gloriosa é Gilda, Gilda de... A Gilda de Vale Tudo. É que ela Vale Tudo, ela chama Gilda. Exato. E esse foi o primeiro trabalho dela na Globo, né? Antes Gilda e Juma, né? Gilda e Juma. Grande Juma aí, né? Olha aí. Alanis Morissette. Como, Como é que é o nome da menina lá de Vandinha? Ai, Nidia. Como Enid, né? Enid, nossa Enid. E além disso, também a gente tem a Ana Furtado da TV Globo, né? Rodrigo Lombardi. Uhum. Né? E mais um grande papel. E assim, eu detestei cada segundo. Amigo, eu acho que assim, você pegar uma série com um jovem que, né, que é lobo, que é vampiro e tudo, é muito difícil nada acontecer, né? Como acontece nessa série. Tipo, mesmo Vampire Diaries, que começa péssimo, com uma névoa, um corvo, a gente ria, se divertia, é sério. É só conceito e gente falando francês e português de Portugal. Você deve esperar pelo menos um Spring Break, né, da galera apontar teta. Exato, pra fora, porra, até as cenas de pegação são horríveis. São péssimas. Não, aquela do... Você assistiu o episódio 2? Não vi, não. Amigo, parei no primeiro. Nem verei, amigo. Você me acusou, disse que eu ia gostar e ia ver tudo e eu não aguentei passar do primeiro. Porque é a sua cara, a cafonagem dessa série. É, sua cara, seu cara. Nossa, eu detestei muito essa série. Eu detestei. Eu lembrei, sabe do quê? Eu não sei se vocês já viram esse filme, tiveram o prazer de ver o filme chamado As Boas Maneiras de Marjorie. Ah, sim, com Marjorie, este ano. Exato. Eu me lembrou muito esse filme, só que esse filme, ele é ruim que dá a volta. E realmente, assim, fica algo incrível. É, e me lembrou esse filme, mas eu falei, eu não vou ver 8 episódios pra esperar dar a volta, não. Não, porque a primeira coisa que eu não entendi é um instituto de pesquisa, de sei lá o quê. Com e aparentemente só a mãe de Gilda que não sabe. É, que é cheio de ser sobrenatural, vampiro, lobisomem, moça sem cabeça. E as pessoas do instituto sofrem bullying e são chamadas de lobimoça, sem ser. Que a lobimoça nem é lobisoma, sim, né, que eu saiba. Não. E aí eu fiquei, ué, não era pra ser diferente? Não, porque ela com certeza foi salva pelo pai da menina, né? Da protagonista. É isso. Uhum. É que você não entende também se as pessoas sabem que elas têm isso ou se elas não sabem, porque tem os outros. Eu acho que no instituto lá, no The Institute, todo mundo sabe que a Gilda é lobimoça. Então, mas a Gilda acha que ninguém sabe. E a mãe da Gilda também, porque ela fica pro Rodrigo Lombardi assim, não conta pra ninguém não, hein? Não conta pra ninguém não que minha filha é cobaia, hein? Pelo amor de Deus, hein? Deixa abaixo, deixa abaixo. E aí, enquanto isso, lá na cidade, que parece ser num cozinho de Minas Gerais, tem vampiro, tem sapo pererê, tem cururu, boto. Tem sapatão. Sapatão. Entendeu? Olha... Tem irmãos que se pegam porque eu não entendi nada. Eu tava vendo, eu botei aqui na sala. Eu também fiquei confuso, porque o pessoal tava transando. Exatamente. Aí depois o homem sai e a menina fala, meu irmão, eu fico assim, ué. Eu acho que eles falam que são irmãos só pra sim, eu também causar. Acho. É, sim, é eu possível. Acho que eles... Porque tipo, um é francês, a outra é portuguesa. Que ela fica sofrendo bullying do motoqueiro avulso. Sim, e ela fala... para de me incomodar, senão vai se arrepender. E aí ele diz assim, é gostosa, assim, que ele vem. Ela fala português de Portugal. Aí ela, eu falei que ia se arrepender. Que ódio. Né? Adoro que você tá botando algo. O quê? O quê? É, achei que você tava botando um vídeo e começou a rodar um negócio aqui. Não. E aí essa mulher ataca esse homem numa cidade que todo mundo é atacado. E aí Enid e Gilda, que estão lá fazendo a fogueira do amor, achando que todo mundo vai aparecer pra festa. Ah, é a grande festa, né? Enquanto o Pierre tá indo lá atrás de Gilda, ó, oh, Gilda, meu amor, minha vida dada. Aí eles ouvem um grito, né? Porque a portuguesa tá com o caminhoneiro. E aí ele fica, ah, deve ser um animal, mon chéri. Aí ela, ai, será? Pareceu muito um grito de gente. Não, apenas um animalzinho indefeso. Aí quando eles encontram a portuguesa, ela com a boca toda melada de sangue do homem que ela acabou de comer, ela fala, grito, não ouvi grito nenhum. Deve estar pensando em algo. Ah, ouvi sim, foi um animal. E ajudar, ah, então tá bom. E você fica, mas minha filha. Então tá, beijo, linda. Vai nos avisando. Não, e aí o episódio 1 acaba com grande coisa, ela olhando e aí o olho dela ficando amarelo. O episódio 2 acaba da mesma forma. Uhum, tendo que toda hora esse olho tá amarelo. Aham, uhum, toda hora esse olho amarelo. Tipo, grande merda. O que eu ouvi os Gen Z lá no trabalho falar é que, ai, porque essa série parece muito Teen Wolf. Eu falei, isso significa que é uma merda foda. Sim. Mas tinha um Wolf, tinha pegação, tinha ação, tinha piadas. Tinha homem sem camisa. Uhum. Ah, às vezes ainda vai ter, Leonardo. Ah, porra, mas aí, né? Você me entrega no primeiro já. É. Se você assistir igual The Office, vai chegar. Depois da primeira temporada fica boa. Nossa. Inovou no primeiro, né? Não, e aí, gente, assim. Eu amava. Como era no nome? Ela vai na fé, né? Aprecio e tal. Porém, Dona Rosane. Ela tá sofrendo a Manu Dias galificação dela. Mas, amiga, porque é um diálogo merda. Mas a Rosiane já em final, no meio pro final Raiva na Fé, já perdeu a mão também. É que ela começou a fazer só musicais, né? É. Parou de fazer cena, escrita, e era só o povo cantando. Tempo rei, ó, tempo rei. E agora tá sofrendo nessa novela aí também, que todo mundo fala, mas gente, que novela é essa? A novela da Souvenir, né, amiga? Que um dia Clara Monek tirou uma lata de Souvenir debaixo do sovaco e começou a falar, vamos pintar a casa com a tinta, não sei o que, Ah, eu amo. Eu amo. A Globo tá que tá fazendo os product placement dela, né? Eu amo. Errado, mas assim... Tá passando fome, né? Uhum. Tá. Falindo, né? Uhum. Tipo, claro, por que tem tanto gringo nesse instituto? Qual a necessidade? Tipo, o que isso acrescenta? Pra mim, nada. Um lugar no cu da Bahia, como diria Fernanda Lobo. Eu não sei também que tem a punheta de brasileiro em série nacional, tem gringo na série que fala, gente, deixa só os brasileiros, a gente não precisa de ser não. Nossa, gente, vamos valorizar só o que tem aqui? Falar nisso, outro dia eu tava vendo um prêmio, tava vendo aquele canal português, SIC, né? E aí tava tendo uma premiação chamada Globos de Ouro. Globos de Ouro. Globos de Ouro. E aí eles premiam as novelas, né? As minisséries. E aí quem ganhou o prêmio de melhor ator de novela foi Ricardo Pereira. Olha. Né? Falei, gente, mas esse homem é mais brasileiro que português. Ganhador do Globos de Ouro. Globos de Ouro. Eu amei. Né? Tudo pra mim. Mas assim, gente, eu achei muito ruim essa série. É bem ruim. Então, no segundo episódio, tem umas pegação dela no chuveiro da Enid com Gilda, se comendo. Aí na hora que Enid vai meter a mão na chavasca de Gilda, Gilda fica com o olho amarelo e afasta, assim, não posso, não consigo me controlar. Tipo o Edward de Crepúsculo. Vai, eu achei óbvio que a Enid é loira padrão. E aí fica assim, ai, ninguém gosta de mim, não sei o que, sou muito excluída. Será que ela ficou com medo de ser vagina deitada? É porque a mãe de Gilda foi falando pra ela, se controla aí, você tem que aprender a controlar primeiro, louco. Cresce um zunhão na mão da Gilda, né? Falei, coitada de Enid, né? Se Gilda for papada. É, né? No sapatonismo não pode deixar a unha grande, não. É, tinha que cortar, né? Sempre atacando de DJ, né? Eu, mano. Atacar de DJ é bom demais. E Pierre, revela por que tu tem essa obsessão por Gilda? Não tem nada. É a mesma coisa, tem nada de novo. Nada. É a mesma enrolação, vai pro lado, pro outro, aí Gilda fica de olho amarelo, aí no final vai lá, não lembro quem vai atacar. Eu acho que... Olho amarelo é anemia, né? Você sabe, né? Que é falta de ferro no sangue, né? Eu sei, menino, até transfundo bolsa pra uma galera que é anemia. É, ou então falha no rim, né? Também dá essas coisas. Menina, e amo que eles usando a bolsinha de sangue igual que eu trabalho, eles chupando a bolsinha lá. A menina tava tomando um suquinho de sangue, né? É, você viu? Fofa. Achei um mousse. Mas aí no final, Gilda, eu acho que o vampiro vai querer brigar com Gilda. Gilda fica com o olho amarelo, as unhas grandes, e aí acaba de novo o episódio do mesmo jeito. Tô esperando a grande transformação de Gilda em Lobo Guará e não veio, né? Gente, pra mim é mais simples do que isso. Eu só queria entender essa instituição. Sim. Nem isso eu entendi no piloto. O que tá acontecendo nesse lugar? É porque é um lugar que todo mundo é poderoso, mas ninguém pode saber que o outro é poderoso. Todo mundo é predestinado, mas ninguém é. Amiga, eu desconfio que nem eles sabem o que é esse piloto. Que beleza. Rosane vai descobrir na segunda temporada. Todo mundo na cidade sabe que o povo é perigoso, é lobudo. Mas fica provocando, fazendo, né, ameaças. É lobimoça, mas tá lá. Lobimoça, né? Eu amo. Lobimoça. E Enid é o quê de criatura? Nada. Ela é humana. Solou, ela, né? Ela é a Bela. Ela é a Fag Hag dos lobos. Eu amo. É, Wolf Hag. Amo. Ela é nossa Bela, né? Eu amo. Ela devia ser uma onça, né? Em homenagem a Juma. Tô com raiva. Raiva. E deve ter sido logo depois que acabou a Pantanal, né? Que ela entrou nessa aí. Foi 2023? Provavelmente. Ou antes, né? Nunca vamos saber. Ah, e pra gente encerrar, menina, esse nosso podcast maravilhoso, vamos falar de Tia Ryan Murphy, né? Que voltou aí com mais uma temporada de Seus Monstros, né? Qual série que ele fez agora? Inclusive, anunciaram hoje, né, que o Charlie Hunnam vai estar na próxima temporada de Monster também. Que você tá pegando? Da Lizzie Borden, né? É a nova Sarah Paulson dele. E o Charlie Hunnam vai ser o pai da Liz Bourdain, né, na nova temporada. Ah, tá. Tá revelado aí que ele vai ser o pai dela. E assim... Ah, se eu fosse a Liz. Ele que vai morrer, né? Porque ela mata ele, não é? Que? A Liz Bourdain não mata o pai e a mãe? Suzanne von Richthofen? Não sei. Eu tinha visto isso, que eu fui até pesquisar depois que acabou, e eu lembro que alguma coisa de pai e mãe. Tá muito monstro aí agora, hein? Tá monstrinho. E aí a gente tem, né, menino, no elenco aí, Charlie Hunnam, né, com o nosso Ed Gein. Temos a Laurie Metcalf, né, como mamãe Gein, também aí. E aí? Uma grande piradinha. Doidinha. Biruleibzinha. Temos a grande Leslie Manville como véia assanhada. Temos a Susana Son como Adeline, né? Grande Adeline, aí doidinha também. E temos uma participação especial da grande cantora de Diet Pepsi, né? Addison Rae. Como a babá do A babá que some. Tem também o menino que fez aquele filme do Love, Victor, né? Que faz o moço do Psicose. Né? Ele era um dos possíveis. O ator do que faz o ator de Psicose. Você viu até que episódio, Leonardo? Eu fiz só o primeiro, amigo. Ah, então você não viu ele. Ele só aparece do quarto. Vitor e Psicose? É o ator. É o ator, né? O ator que faz. Antônio alguma coisa, não é? Alguma coisa assim. Eu não lembro o nome do ator. Ele faz não. O Anthony Perkins. Mas quem ele era em Love, Victor? É, Anthony Perkins. Ah, ele era um dos avulsos que o Vitor fica achando que é o possível Blue. Ah, então é Love, Simon que você tá falando. É! Poxa, ele tá que tá, né? É isso, é só. Tudo igual, tudo no mesmo universo. É o Loveverse. E aí, menina, a gente vai acompanhar a história, né, por trás do Ed Gein, que é considerado o primeiro serial killer da história, né? Sim. E que serviu de base para uma gama de coisas vieram na cultura pop. Psicose, Massacre da Serra Elétrica, Silêncio dos Inocentes. Né? E o diferencial dessa temporada, eu ainda não terminei, eu tô no episódio 7, é que além dela contar a história do Ed Gein, ele faz esses paralelos com as obras que a história dele criou, né? Faz o paralelo com Psicose, faz o paralelo com Massacre da Serra Elétrica, faz o paralelo com Silêncio dos Inocentes. E, diferente de Amanda, que já me disse no off que foi uma das coisas que ela mais gostou da série, é uma das coisas que eu menos gostei da série, assim. Eu acho legal, mas, por exemplo, a parte do Massacre da Serra Elétrica, você vê o Toby Hooper ter uma visão de como ele imaginava que ia ser o filme, aí depois ele pensando de como que ia vender o filme pros estúdios. Tipo, foda-se, meu irmão, não quer saber, entendeu? Faz um filme, uma série contando só dos filmes, aí eu vou ver. Mas eu acho que isso quebra um pouco da dinâmica da história, né? Mas eu acho que ele dá uma coisa diferente do que foi mostrado até agora. Eu acho que isso, como ele tem esse negócio aí que ele foi o primeiro serial killer que inspirou outros tantos, eu acho que ele dá uma camada a mais na hora que ele mostra. Assim, pode ser que ele mostrou muita coisa que não precisava. Se ele focasse em menos, ia ser melhor. É, não, porque tipo, o Anthony Perkins. Ah, não, porque sou viado. Ah, porque agora querem que eu só faça papel de doido. Aí ele vai pra teoria de conversão lá com a psicóloga. Tipo, meu irmão, o que isso me interessa? Então, acho que só até a parte do filme, beleza. Acho que a vida pessoal já dele já ultrapassou o que precisava ter sido mostrado. Mas eu acho que era porque eles queriam mostrar por que o Hitchcock escolheu uma pessoa que sabia que era viado, entendeu? Porque, assim, é uma pessoa que ele ia entrar no personagem com um segredo. E esse personagem tinha um grande segredo. Então, ele quis mostrar isso. Não me incomodou ele, por exemplo, ficar mostrando o cara pagando boquete pra ele no cinema, depois ele levando o cara pra cá, terminando o relacionamento. Isso? Achei até que foi rápido. Organza, sabe? Mas assim, eu gostei, por isso que o Zanon falou. Eu já vi muita coisa do Ed Gein. Eu já tive esse hiperfoco em serial killer, tá? Então assim, já vi documentário, filme, os caralho a quatro. E ele conseguiu mostrar. Aí a gente vai entrar também em uma outra seara da romantização que o Ryan Murphy sempre faz. Ah, mas ele não quis romantizar. Gato, olha só. Quis. Tá. Não é romantização. Dessa vez ele já não sexualizou. Então temos que. Acho que a gente tem que começar a falar da série que em menos de 5 minutos Charlie Dunn já tava pelado na série. Mas assim, a sexualização, no caso do Ed Gein, faz muito parte. E a série foi muito leve em relação, por exemplo, à necrofilia dele. Que era. Ai, não. O episódio que ele fica transando com a morta lá, gente. Pois eu tava exausto. Com a mãe. Não, a outra morta. Ah, porque ele tira o corpo da mãe, né? Não. Então, ele não tira da mãe, ele tira o corpo de uma mulher que parece que... Achei que era a mãe. Pois é, e aí ele acha que a mãe pediu a ele aquele corpo pra poder ela voltar, de alguma forma, ficar ali presente com ele, entendeu? Mas era o corpo de outra mulher. Então, assim, eu acho que existiu também, assim como a cultura pop endeusou um cara, né? E talvez tenha sido isso que o Rama quisesse mostrar ali. A série também deu uma passadinha de pano. Porque assim, a gente não sabe se o cara tinha problemas mentais, né? Realmente. Além, obviamente, de matar pessoas por prazer. Isso também é um tipo de problema mental, né? Mas assim, se ele tinha qualquer outro problema, porque as pessoas tinham medo dele de graça. Isso, assim, eu não entendi no início da série. Ele chegava pras meninas e falava: oi, tudo bem? Sei que... Como é que é? Porque no começo da série ele tem essa falinha já arrastada, mas ele age como uma pessoa boazinha, né? Não tinha que ninguém ter medo. Mas na série, todo mundo, né? Até quando aparece lá os polícia, levam ele como café com leite, porque ele é esse bobão. Belezinha. Né? Todo pessoal fala assim, ninguém... O Ed nunca faria uma coisa dessa. Mas ele não passa por bobão, por inocente. Ele passa por uma pessoa que as pessoas têm medo dele. As pessoas ele se não afastam, é inocente nem bobo, dele. Né? Exato. As pessoas fogem dele. Isso eu não entendi. Mas conforme você vê a série, você vê que assim... parece, o que dá a entender é que ele não lembra realmente que ele matou essas pessoas. Uhum. E que ele tinha, ele encarava desenterrar pessoas e dissecá-las e transformá-las em móveis, um hobby. É, eu acho que era uma coisa que ele vivia numa realidade na cabeça dele, uhum. que ele via. Ele é esquizofrênico, né? Fala, né? Então é uma coisa que na cabeça dele tá certo, o jeito que. Eu não sei, nunca fui atrás de ser com esquizofrênico. Nunca ficou esquizofrênico. Nunca peguei esquizofrenia. Nunca peguei esquizofrenia. Às vezes amanhã, às 23h99, eu pego pra saber. Mas é. Eu entendi isso do rolê dele, assim, de como ele era. E ele fica altamente influenciado também pelas coisas que ele lê, que ele vê, as fotos que a Adeline mostra pra ele, aquela revista dos nazistas lá, que depois ele fica vendo os judeus invadindo a casa dele e tal. Mas vocês ficaram com essa sensação de, assim, em algum momento, tadinho... Nenhum momento. Não. Nenhum momento. Mas eu entendo assim. Não entendo ele, não. Mas assim, eu percebo, né? Que ele tinha essas coisas pra fugir da realidade que ele tava. Porque a mãe dele era uma desgraçada. É, então, se a mãe tivesse durado mais tempo na série que tem que God, ela já vai de raça na primeira. Eu entenderia que eles estavam querendo construir ali de tipo, oh, coitada de tudo que ele sofreu. Porque ela fica o tempo inteiro, ah, você é o pecado, não sei o que, não vai chegar perto de nenhuma mulher, blá, blá, blá. É, e ele também meio que não sabia viver sem a mãe, né? Porque a mãe cuidava dele, né? Então, ele criou toda aquela realidade. Ele já começou a criar aquela realidade no momento que ela morre. Na verdade, no momento que ele mata o irmão, né? Ele foi teleco no irmão e achou que o irmão disse, ah, tá tudo certo, que você me ajudou. Com a cabeça toda aberta, ah, tá tudo certo. Voltou pra lá, acho que você tá fazendo deitado aí, garoto, acorda. Eu acho que mostra também um pouco que, assim, muita gente acha que ele inventou também. Tipo assim, pra fugir da cadeia, ele inventou que ele era doente e que ele não sabia o que ele tava fazendo. E ele sabia 100% do que ele estava fazendo. Então, assim, por que eu falei romantizar? Porque eu achei que o final abriu muito para isso. Uhum. Abriu muito para, assim, os outros seria. Como é que é o plural de serial killer? Os outros assassinos em série. Cereais. Os outros cereais escrevendo para ele, falando: você é meu ídolo, eu me inspirei em você, eu matei pessoas da mesma forma que você matou, olha, eu também arranquei os peitos e os pés da mulher, sabe? Tipo assim, e ele orgulhoso disso. Isso mostra que, assim, ele não era inocente, sabe? Ele não era, era só um cara doente que foi muito oprimido e que ele não tinha um diagnóstico, não tinha um tratamento. Manda, gente, né? Todo esquizofrênico que sai matando pessoas e desenterrando gente, né? Então, assim, ele era um psicótico. Ele e aquela namorada dele também, que era outra. Que é a outra que induziu ele a comer a morta, né? Exatamente, falou. Olha... não dá pra você, não. Mas você pode estar comendo uma pessoa que não vai dizer não pra você, olha aí. Segura essa. Eu acho ótima. Ela falando assim, menino, tô indo embora, mas antes de eu ir embora, eu vou arrumar uma namorada pra você, fica tranquila. Vai dar tudo certo. Aí leva lá e era a vizinha dela que ela odiava, que tinha morrido, né? Exato. Queria estar morta, estava. Viado, e quando ela volta sedenta pra dar pra ele, bota a mão na xereca e fala assim, você é muito você quente. Você tá muito quente. Que ela se enfia numa banheira de gelo. Gente, ela senta no gelo pra poder dar pro homem. Meu Deus do céu. Ela é muito doidinha, Adeline, né? Só queria ser famosa, foda. Ela só queria ser famosa. É, mas é aquela doença do Davi Brito aí, ó, que eu falei. Aí, ó. Davi Brito é a reencarnação dela, né? Exatamente. Ah, eu amo. Pois é. Mas, no geral, eu gostei dessa forma de contar, mostrando toda a influência dele na cultura pop. Isso eu achei interessante. Porque eu já vi de tudo. Eu já vi filme, já vi documentário, já vi videogame, já vi... Pô, a porra toda inspirada na vida desse cara. HQ, enfim. E as pessoas pararam pra pensar que sem o Ed Gein, talvez a gente nunca tivesse... Porque essa série, né, é uma das grandes obras já feitas na história da televisão, não é? Mas, assim, sem o Ed Gein, a gente não teria Psicose, que é uma das melhores coisas já feitas na história do cinema. A gente não teria o filme do Buba, do Massacre da Serra Elétrica, que é uma galhofa incrível, divertidíssima e que inspirou um milhão de outras coisas na cultura pop. Não teria lá o cara do Silêncio dos Inocentes. Então, foi legal mostrar que, assim, a vida dele inspirou tantas outras coisas que a gente conhece hoje que a gente, muita gente não sabe a história. Adoro, inspirou tantas outras coisas dos assassinos, né? Então não assassinos, tô falando da cultura pop, tô falando de cinema, não assassinos, mas inspirou também assassinos, é verdade. Mas, e isso mostra na série, então ele fica orgulhoso de ver que ele vai deixar um legado, não só um legado na cultura pop, mas também um legado... Da, na ele, cultura do true crime, né? Exato, e aí ele começa a ter uma certa... É, consciência de que o que ele fazia era errado. Pode ter seu lugar. Quando ele já tá morrendo. E aí, tipo, que ele começa, tipo assim, ah, primeiro ele ajuda a pegar o Ted Bundy, que também é um outro assassino em série super conhecido. Ele ajuda a polícia a pegar o cara. E depois, conversando lá com a Adeline, a Adeline mostra pra ele uma lista de pessoas que ela matou. Pra falar, olha que eu te entendo. Que eu também tive que me livrar dessas pessoas. E ele, não, para com isso, para de fazer isso, é errado. Então, ele, só no final da vida que ele tem essa consciência. E o final da série mesmo, é a mãe dele recebendo ele, sei lá, no céu, e virando pra ele falando, gente, finalmente você fez uma coisa, você realmente fez alguma coisa da sua vida, né? Tipo assim, tô muito orgulhosa de você. Tô orgulhosa que você levou o nome da família, né? Exato! Tipo só assim, uma mãe poderia levar você, né? Mas o último episódio é uma enrolação. É, uma enrolação. Uma hora que poderia ser... O último episódio é totalmente dispensável. 15 minutos. É. Não, o penúltimo também é uma enrolação também, com esse negócio do rádio amador... Dele conversando, conversa. Se tivesse 6 episódios, já tava de ótimo tamanho essa série. É, eu confesso que eu fiquei na dúvida se ele realmente tava conversando com a mulher. Não lá, tava. Que matou os nazistas, ou se tava tudo na cabeça dele? Tava tudo na cabeça dele. E depois que mostra ele depois no quartinho lá conversando com ele mesmo, assim. Ele fazendo as duas vozes, assim, a mesma voz dele. O médico fala pra ele que aquele rádio nem funcionava. Não. Olha aí. Mas uma coisa que eu gostei muito é que, assim, teve sempre essa polêmica dele, depois que eu descobri isso, né? Não que eu soubesse. Que ele era um assassino trans, né? E aí, falando meio dessa polêmica que tinha, que tá tendo, né? De pessoas trans morrendo, sendo atacadas. E aí o Warren Murphy vai lá e mete uma série, porque ele só fez série, a primeira era de Viado Canibal, depois do Viado Assassino de Pais, e agora da Trans Assassino e Necrófilo. Falei, caralho, Ryan Murphy. Mas aí eles dão uma explicação, que na verdade ele não era uma pessoa trans, né? Porque não. Eu não sabia, ele era uma... Mas era transgressa, né? Mas em compensação, ele era drag queen. Ele tem um negócio chamado ginefilia? É, eles falam o nome, eu não vou lembrar, não, mas é uma coisa. Ginecofilia, uma coisa que é uma coisa que ele gosta tanto do corpo feminino que ele quer estar dentro do corpo feminino. Não que ele seja, ele queira ter, mas ele quer. Por isso que ele usava pele, usava roupa. Então ele ia arrasar nesse filme, naquele filme Juntos, né? Ele ia arrasar. Lacre pra ele. Que juntos? Juntos. Juntos. O que Alisson Williams se funde com David Franco. Se funde com o Franco no final. Meu Deus. E aí ele tem, né? Por isso que ele tem aquelas 20 vulvas guardadas na geladeira. Mas, amigo, em compensação, mostra um outro assassino em série que tem peitos, né? E que, assim, não é trans, porque a carreira dele toda de assassino em série foi estuprando, torturando e matando mulheres. Meu Deus. Ele foi preso porque ele matou, sei lá, quantas enfermeiras. Ele entrou num lugar de... que era tipo uma faculdade de enfermagem. Aquele assassino é real mesmo? É real. E ele matou, tipo, sei lá, 9 mulheres, tipo, porque ele quis. Ah, é. Daquela enfermeira que fugiu, né? Que aí ele foi preso. E aí, esse cara, ele foi preso. E lá na cadeia, ele conseguiu botar peito. E ele aparece falando, ah, eu agora aqui, eu só fico fudendo e fumando crack. Mais do que eu fiz a minha vida inteira lá fora. Então eu vou ficar aqui pra sempre fazendo isso. E é isso, ele fica dando pros guardas e os guardas ficam drogando ele. Meu Deus, que loucura. E o cara, será que a gente precisava? Uhum. Será que a gente precisava disso? Aliás, ele não colocou peito. Eu acho que ele fez tratamento hormonal dentro da cadeia. Mas ele era tipo assim, ele era só um viado que quis botar os peitos. É. Mas é aquilo, né, que a gente falou. Ele, Ryan Murphy, colocou coisas a mais que não precisava, que podia ter enxugado a série, poderia ter sido muito melhor. Eu gostei muito da temporada. É muito melhor que a segunda, que a segunda eu acho uma bosta. Eu gosto mais da primeira, mas essa eu acho melhor. Não é esse lixo todo que muita gente tem falado aí. Porque... Ah, não. Não tem nada. Eu assisti do começo ao fim e eu sou a amarga do rolê, né? Então eu não, é o que eu falei. Eu acho desnecessário, mas eu não tô achando a série ruim em nenhum momento. Uhum. Eu não achei ruim também, não. Acho que tá longe de estar ruim. Não é, como eu falei, não é o meu Deus do céu. Vai ganhar todos os prêmios ano que vem, não é isso. Mas tá longe disso, de ser ruim também. Mas eu acho que Menino Charlie merecia ganhar, porque ele tá sensacional. Ele não é bom, né? Então, quando a gente vê ele fazendo uma coisa boa... Então, né? Mas ele não vai ser. Ah, tem gente que gosta dele em Filhos de Anarquia, né? Não, eu gosto de Filhos de Anarquia, principalmente porque ele aparece muitas vezes pelado. Então, isso é muito legal. Mas, assim, dizer que ele é um excelente ator... Mas nessa ele tava excelente. Nessa ele tá bem. E ele em Criança Folk esse ano com o Nep. Olha aí. Tanto Nep. Com o Nep. Com o Nep. É isso. Mas eu acho que na segunda temporada, o que eu reclamei muito da outra que teve, é que o título de Monsters, mas é os caras que matou o pai e a mãe lá e não era nada de monstro, eles só eram. É porque o Ryan Murphy começou com o serial killer, né? Que foi o Dahmer. Aí ele passou por uma história comum, regular. Aí agora você tem outro serial killer, né? E a Lizzie Borden, eu não sei se ela é serial killer também. Eu adoro o nível que chegamos. Ai, os caras que só matou os pais. mas eu acho que é por causa do título da série. O cara me colocou assim, que podia ser um American Crime Story dele. Colocou uma série de monstros. O próprio Ryan Murphy já se perdeu nessa confusão das séries dele que são todas iguais, da mesma temática, né? Ele mesmo. Então, acho que... Mas eu acho que nessa foi muito bem, assim. Agora da Lizzie, não sei como é que vai ser, né? Começa as filmagens na semana que vem, né? Já começa as filmagens. Então, não vai demorar a chegar na Netflix, com certeza. E vai ser... antes ainda do... Do coisa do Ed Guy, né? Ainda é 1800 alguma coisa, né? Um negócio desse. Ela é mais antiga. E vai ser antes ainda da primeira série de Shonda Rhimes, né? Que isso, Grey's Anatomy volta essa semana, né? Não, mas fazendo da Netflix, que ela fez esse grande acordo pra criar a série lá. E aí tudo criou. Ela só botou o nome e deixou os outros lá, né? E nunca criou uma série na vida dela. Tá certíssimo, ninguém gosta de trabalhar. Enquanto isso, vai uma Fê criando 250 de desgraça. Ah. Exato, e ainda tem tempo de fazer série pro Hulu, né? Vem aí, All Fair. Mas só pra gente fechar, eu não deixar de ser pau no cu... Gostaria muito de falar da produção dessa série também, que tá belíssima. Mas isso pra mim, o Ryan Murphy, ele sempre entrega. Sim, verdade. Eu achei, assim, toda a caracterização, porra, muito bem feita. Achei a montagem também muito, muito, muito boa. Tipo, eu acho que me senti dentro do filme. Aquelas partes que tem psicose, mas em vez de mostrar o ator, mostrava o próprio Ed fazendo a cena do chuveiro e tudo, achei foda também. Pô, muito maneiro mesmo. Tirando o último episódio, que eu realmente achei muito brega e muito ruim. Não precisava, né? O restante todo, assim, muito bem feito. Até as cenas da Segunda Guerra mesmo, as cenas de campo de concentração. Tipo assim, uma ambientalização foda. Eu achei incrível. Então, parabéns, Ryan Murphy, mais uma vez. Canetou. E vejam o Monster. Gosto. Bicha é braba, né? E vamos agradecer aqui por deixar homens gostosos pelados aparecerem pra gente. É isso. Eu mesmo tô muito ansioso. Comendo mulheres mortas. Adorei. Eu tô muito ansioso pra série do Ryan Murphy, que vai ser a de crime também, né? Mas das pessoas que... se torna meio zumbi depois de transar, né? Tô ansioso com essa daí. Gente! Essa canetada de titia que vem aí esse ano. Marvel Zombies. Mas preciso comentar, né? Que a primeira cena da série é uma leitada de vaca que ele tá lá ordenhando. Sim. E aí, na sequência, ele sobe na cadeira, se enfoca, bota as roupas da mãe e manda ver também, pra dar a leitada dele. Fica também ordenhando. Pois é. Se eu fosse uma pele de morta... É. Ó, plantou a fazenda, hein? E o Oná ficou e o bicho vai pegar. Olha aí. E Grey's Anatomy? Morreu? Grey's Anatomy acabou de começar o episódio. Ah... Né? Acabou de começar o episódio aí. Eu tenho que esperar a leitura de comentários até alguém morrer. Então vamos para comentários, então? Vamos. Comentários da nossa última edição. Aí, né? Edição 472. Acabou, igual o Nerdcast. É. Né? Aliás, consegui cumprir, completar a primeira parte aí. Faltam só 8 horas Meu agora. Deus. Eu não vou conseguir. Eu já botei isso na cabeça. Ah, é, mano, tanto que eu ri, que eles recordaram tantos momentos bons de quando o programa era realmente bom. Ah. Eu me diverti muito. Olha, tem uma notícia de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, spoiler. Infelizmente, Owen ainda está vivo. Ah, mas isso eu falei pra você de tarde, né? Gente, mas o Owen apareceu nas tropas tudo vivo. Não sei de onde você tirou aquele patrimônio. Não, ele, né? Eu sacaneei, tanto que eu falei com os anões mais cedo. Falei, ai, vai ser uma pena, vai ser muito triste que o Owen não vai morrer, mas, mano. Mais uma tentativa de morte e ele vai continuar vivo. Comentários aqui começando com o Marcelo Souza dizendo: acho incrível a paciência de assistir esse monte de filme avulso que aparece por aí. Bom. Só porque a gente falou do filme de amor semana passada. Ué. É a melhor coisa da pauta. Exato. Então vai morrer ouvindo o programa que vem que só tem filme. próximo comentário aqui de Levi Ventura. Né? Dizendo, não estou acompanhando nada da Fazenda, mas adorei a fofoca. Não vou atrás pra ver. Drag Race UK, tô achando o episódio grande demais, o que deixa ele arrastado. E concordo com o Leozio que o primeiro episódio tem que ser talent show. Olha aí. Tá? O de Espanha foi talent show, o Serguei deu um show. Olha aí. Serguei é muito bom. Você viu a foto do Serguei que eu mandei? Não. Você pode ver lá no grupo. Horroroso. Sei que vocês zoaram, mas vou fazer a rápida defesa que varanda é bem legal e cidade dormitório conheço pouco, mas o pouco que conheci e gostei também. Para de inventar que isso não é banda, isso não existe. Eu não tava nem entendendo o que que era isso. É, essas bandas do Rollapalooza. Ah, varanda, do Rola. Varanda, eu falar, falei, tem uma série chamada Varanda. Não existe, gente, isso é mentira. É igual os lugares que o Leoz inventa que tem lá em... Brasília, né? Teatro do Sina. Ai, ai. Saiu quem morreu, hein? Saiu quem morreu. Quem? Guarda pro encerramento. Segura a audiência. Dito isso. É Boque? Não. Segura a audiência. É Boque. Ai, que ódio. Me é Boque. Ai, ai. Cadê? Até me perdi. Dito isso, não pago o valor do ingresso, não. Fui até me animando quando vocês estavam contando de Desobediente, mas quando falaram que terminou em aberto, desanimei. Tava enrolando pra ver Máscara de Oxigênio, justamente pelo que o Leozzi falou, de não saber se estava no clima pra história pesada de epidemia do HIV. Mas depois dessa mensagem dele, vou ir atrás pra Olha ver. Olha aí, vida. A leitura de comentários acabou e eu percebi que mais uma semana escrevi o comentário no Word e esqueci de colar no site. Mas, é gente. Isso. Beijo, meninos. Manda retroativo. Manda retroativo, né? Eu amo. O que mais a gente tem aqui? Mais comentários. Cadê? Agora vamos ver os comentários do Spotify, né? Que você também pode deixar comentários por lá, né? Sucesso demais. Para não ter que escrever no Word e depois colar no site, como o Levi Muito faz. Muito prático. Muito prático. Você pode deixar o comentário direto lá no Spotify, né? Começando aqui nossos comentários com... Cadê a gloriosa Beck? Cadê o comentário da Beck, gente? Sumiu, não quer abrir. Meu Deus. A Beck drag? Abriu. Gente, eu cresci ouvindo meu pai falar que camisinha é coisa de gente pervertida. Tenho 30 anos. Tem muita gente que demoniza camisinha no meio religioso. Então, tem muita ignorância nesse país. No podcast da Deia Freitas, eu nunca vou esquecer de uma senhora idosa que voltou a transar depois de sofrer o luto do marido, contraiu AIDS nessa transa e pereceu. Gente. né? Pesado, né, menina? Pesadíssimo. Picolé de limão, né? Não, não sei. Não gosto da Freitas. Eita. É, o Sassi é daqueles, né? Ele não tem preconceito contra ninguém, ele tem preconceito contra todos, né? É isso. Eu não gosto da Freitas. Não gosto da Freitas, não gosto do podcast dela. Acho. Mas quem gosta. Também não gosto, não, amigo. Beijos. E a Beck falou aqui: vou inventar uns casos pra mandar pro SED. Beijos. Ah, por favor. O Léo agradece. Mas vocês viram que saiu, hein? Saiu. Olha aí. Fez em homenagem ao aniversário de Camis. Ele. Exato. O ouvinte mandou assim: ah, justo o aniversário dela. Falei: gostaria de dizer que foi programado, mas foi só preguiça de fazer antes. Próximo comentário do nosso jurídico, Mari Barbosa, dizendo: oiê. Oiê. Depois de um tempo sem comentar porque não assisto as séries a tempo e acabo pausando pra não pegar spoiler, consegui terminar Máscaras Não Cairão. Amei demais. Muito bom ver coisa brasileira de qualidade. E que bom que não fui a única que fiquei na dúvida sobre o final. Fiquei revoltada achando que ele tinha morrido sozinho no hospital. Bichinho. A pobre. Tá vivo até hoje, né? Próximo comentário de Selmara Trindade, também tá com a gente aqui todas as semaninhas, né? Dizendo: fala, logadinhos! Fala, Samara! Vi apenas Desobedientes. Eu gostava muito dessa atriz lourinha lá da série do Chuck e vi que tava nessa. Por isso assisti. Mas realmente não entendi nada. Toninha Colete, pra mim, tava dando choque na gurizada ou então altas doses de alguma coisa experimental no laboratório. Colette, né? Atriz Toni Collette. Acabou que nem era nada disso. Eu acho que foi um dos piores que vi junto com Mentirosos Mais Feios. Se fosse fazer uma série de série, uma lista de séries que foram perda de tempo, essas estariam no. Que corpo. Isso? Comparou Os Obedientes com Mentirosos? Cia, compara. Não, gente, Mentirosos é um clássico. Lançou esse lacre aí pra vocês. Meu Deus. Não, amiga. Errou, Rude. Próximo comentário de Renato Toscano dizendo: falando em Monjaro, vocês deviam ver o episódio especial de South Park do fim da obesidade. Será? Todos de Ozempic usando cropped, inclusive o pai do Stan. Viado, falando em Monjaro, não mandei a Mandy Moore pra mim, né? Menina, que linda. Vou mandar agora. Ela tá o quê? Tá no Monjaro também? Vou te mandar no Insta. Há um tempo isso. A bicha tá irreconhecível, virou a Boca Rosa. Pra mim, ela virou Coringa. Eu queria estar no Monjaro também. A gente, ela era tão bonita. Próximo comentário. Eu mandei pra minha mãe, ela falou: que merda. Que minha mãe ama desesos, né? Aí ela odiou. Próximo comentário de Karine Rodrigues dizendo: ótimo episódio, tentei assistir Desobediência e não passei do segundo episódio. E depois do resumo de vocês, vou desistir. Melhor coisa. Arrasou, amiga, arrasou. Próximo comentário de Leilane Maciel. É nova. Olha, né? Novata. É nova. Nova. Olá, deles. É do Leila Verso? Leilane? Amo. Que JK é horrenda é inquestionável. O que acho engraçado é a galera criticando e organizando boicote no ex de Elon Musk. Espaço comprado exclusivamente para ele poder humilhar e perseguir todas as minorias. Será consciência seletiva? Um lacre aí, hein? Mas as pessoas podem dizer que é a apropriação do espaço nazista para poder fazer ações positivas, né? Eu amo! Próximo comentário de Sofires, também tá com a gente aqui sempre, dizendo: olá, vidas! Olá! Ai, gente, Nizam chorando porque Guiburi saiu, eu amo. Sobre o grupo do Logs, eu estou lá e é muito acolhedor. Ah, também amo. Tá? Eu só falo pra pedir coisas, concordar com vocês em algo e falar mal de Naturalzinha e do outro lá. Eu amo. Amo uma comunidade unida no ódio. Lá é um ambiente seguro. Tá, fez o coraçãozinho com a mão, bucetinha com a mão. Sobre a pauta, Desobedientes ainda não terminei. Voltarei aqui depois pra ver o que vocês acharam. Por acaso estão vendo The Paper? Eu tô falando. Eu tô gostando, mas só tem uma personagem icônica, Esmeralda, a italiana. Ah, eu achei bem ousada The Paper. Boa semana pra vocês, beijos. Amiga, nós falamos de The Paper, desculpa nós. Ah, vai que melhorou. Né? Desculpa nós, amiga. Próximo comentário de Dani Araújo, nossa mãe, né, dizendo: oiê, estava ansiosa pra vocês me explicarem a pataquara sem tamanho que é desobedientes. Mas, gente, nem vocês conseguiram. Ô, trem chato. Comecei assistindo e, por pior que fosse, estava em busca de explicação. Mas terminou pior do que começou. Fora que ela me deu uma agonia em várias cenas. Enfim, ruim demais. Beijos a todos e vamos fazer a caravana para assistir a turnê mundial das guerreiras do K-pop aqui em Campo Grande. Vamos, que São Bernardo vai ser domingo. Vamos. Vai ter uma vaquejada também, né? Que elas vão participar. Vai ser um. Meu Deus do céu. Ai, ai. E o último comentário de Gabi Fernandes, também tá com a gente aqui toda semana. Ela que cozinha ouvindo a gente, maravilhosa. Olha aí, lava a cozinha. Exato. Esse programa acho que não vai dar pra fazer uma receita muito elaborada, não, hein, amiga? Porque tá curtinho. Curtinho. Eu amo. 3 horas. Não, mas se a gente cortar aqui antes, vai ficar umas 2 horas e meia, amigo. Anota aí. Nossa, pouco, né, amiga? Ah, amiga, nossos ouvintes estão acostumados com coisa grande, coisa robusta. Sedentos. Vocês falando do filme gospel, meu Deus, eu quase morri de rir. Amei. Tenho a impressão que houve esse ano um ou outro seriado com o mesmo plot de Obedientes. Anyway, a única coisa que eu vi da pauta foi o final de Casamento às Cegas, Idosos, e adorei. Excelente episódio. Beijo, pessoal. Boa semana. Beijo. Beijo, Gabi. Beijo. Beijo pra todo mundo que deixou comentário. Foram poucos comentários. E vocês sabem que se os comentários caírem, o que acontece? Né, esse Mona? Programa tá mais curto já por conta disso, né? Exatamente. E aí, o que pode acontecer? E se for fraco agora, o próximo vai ter 20 minutos. É isso. Exato. O Andy Guy vem aqui, ó. Bravo. Tá. E aí, chegou a hora da revelação? Chegou. Acabei de descobrir aqui quem... Descobriu. Nossa, relevantezíssimo, né? Ah, faz tipo assim, dicas pra ver se a Emenda acertamos. Então tá. Assim, como o Zanon disse, é um personagem muito relevante. Uhum. Né? Como eu já disse, uma personagem, já sabemos que é uma mulher. Tá. Né? Se é muito relevante, ou é Helm ou é Nathalie Morales. Acho que você já reduziu aí o escopo. Eita! Quem é menos relevante daí? Ah, difícil, amigo, porque Nathalie Morales pelo menos pegou alguém, né? Helm, coitada, desde Midori que... Tá só indo pra Paris, né, menino? Eu acho que foi Nathalie Morales. Acertou! Querida! A Amélia até hoje sem namoro, né? Desde que o Chitão foi embora. Menino, mas realmente pra mim são umas 3 temporadas aí, né? Assim, gente, pra mim não faz o menor sentido Nathalie Morales morrer, sendo que a explosão aconteceu no coisa de Link, que fez a faísca. E Link tá vivo. Link tá de boa. Tá de boa. Não ganhou nenhuma sequela. A Amélia tava chorando, o fandom está ensurdecedor no Twitter falando você. É, quando eu vi esse post da Amélia chorando, eu achei que eles iam querer enganar que era por causa do Link, pai do filho dela e tal, mas... Pra mim, a única morte aceitável e que teria um pouco de impacto na série seria a morte do Link. Uhum. Afinal, ia deixar a esposa grávida. Acabou de casar com Joana grávida de 2 crianças. Ia ser a única morte impactante, porque... Amélia, imagina o jogo cuidar de 4 crianças agora? Porque, gente, Nathalie Morales não é nem regular no elenco. Ela entrou nessa última temporada, não foi? Ela é guest. Foi na anterior. É, ela é só guest, ela não é nem regular, pelo amor de Deus, não faz diferença nenhuma, né? E mais uma vez, Owen tá aí, infernizando nossa vida. Exato. Nathalie Morales, fora o flerte com a Amélia, logo que ela entrou, ela não tinha nem relação com ninguém. Ela pegou o doutor marido de Meg e foi isso também. Ela tinha uma ex que pegou a Adelaide também. É, verdade. Mas nada demais. Agora vai ter a Adelaide pegando o curso, né? O Insta. É, né? Isso. Olha, Brito, sinceramente. Olha, Brito. Não, mas hip Nathalie Morales, né? Exato. Que te traga muitas alegrias aí no céu. Semana que vem a gente repercute esse grande episódio. E o Papel Perabo voltou? Voltou, porque aparentemente ela morreu nos braços de Papel Perabo. Quê? É, morreu nos braços de Pipe Emburado. É mentira isso, né? Não, porque tá escrito na review. Mas a Peperabo, né, chegou lá, soltou o negócio, foi embora, foi presa. E voltou pra segurar a moto? É porque não, eu não sei quem é. A Morta morreu com a coisa, com a Adelaide. A Adelaide tentando ressuscitar ela. Eu vi a quem cena, é Julie, né, gente? É a Adelaide. Ah, é tá. Jus. É que pai Peperabo era a mãe da pessoa. Caraca, deu tempo que... do Zanon ver, baixar o episódio e ver a cena. Não, eu não baixei, eu vi no Twitter. A cena. O episódio tá, nem acabou, tá em 20 minutos de episódio. Já acabou, menino. Já tem o trailer do próximo no site X. Que vai ter o comeback das irmãs. Irmãs? De Maria Edith, Meg e coisa. E Amélia, nossa, vão estar juntas de novo. Todo mundo pediu. Together forever, né? Exato. Aqui, menino, vou até mandar a cena da Alex morte. Gray. Não manda a cena da morte que eu vou ver o episódio. Ai, meu Deus, um grande esforço. Eu vou ver o episódio. Vou mandar a foto. Vou ver o episódio amanhã. Claro. Vou ver ela, vou ver os bombeiros. Vocês merecem essa merda mesmo. Você vai ver também. Tá, vou ver. Se... Então, no advogado tem que ver. Olha, eu não matei minha mãe porrada. Ah, e vocês viram quem ganhou o America's Got Talent? Não. Os dois que assistem. Amanda não assiste, Amanda assiste vídeos. É, eu só assisto vídeos. Quem ganhou? Vídeos. Os brasileiros. Pode não, falar quem ganhou? Os brasileiros ficaram em quinto lugar. É, ficaram em quinto lugar. Em quinto lugar. Eu vou chutar que foi a menina cantora, Jéssica, sei lá. Foi, a única possível. Aff, Maria, se fuder pra lá. Eu vi no dia e eu consegui dar um gato e fingir que eu não tinha visto nada. Já acabou, Jéssica? No final, foi fechar o ciclo, né? Mas eu falei com o Taylor, que o Taylor viu o programa junto comigo, que a única coisa que faria sentido é ela ganhar, sendo que ela apareceu na primeira temporada e tá na temporada de 20 anos. Era a única coisa que faria sentido pra fechar o ciclo. Mas assim, queria comentar outra coisa, muito rápido. É, Dancing with the Stars. Gente, o que essa mulher vai ganhar, essa Mormon Wife vai ganhar é uma sacanagem. Porque ela está amassando. Então, gostaria de dizer que ela é muito boa. Nossa, está com ela. Sabe o que vocês disseram que eu comentar no comentário? A morte de Fodete. Mas ficou com Deus aí. Eu vi que tem sites estrangeiros pegando essa notícia, dizendo que é um absurdo o Copacabana Palace ser vulnerável desta forma. Viada, as bichas deixaram um monte de comentário no Instagram do Copacabana Palace. Falando que é um absurdo a segurança de vocês deixar um monte de gente entrar armada. Eu só me hospedo aí de novo quando tiver detector de metais. Viado, eu vi jantando, eu vi um pedaço da novela e Maria de Fátima perguntando pro delegado se ele já tinha sido corno. Meu Deus. Eu amo Maria de Fátima. Ai, ai, ai. Essa novela é ridícula, gente. Nossa, é muito ruim. Muito, muito ruim. Esse dia eu entrei no grupo do lugar pra ver o que tava rolando, aí vocês falando que não sei quem tava com o sniper dentro do quarto. Tava com uma metralhadora, viado. Pega a metralhadora. Descobrimos que o Lavinho era sniper do exército. Não, um produtor de filmes adultos é sniper. Exato. E comprou um fuzil pra matar o Death Note. Pesado. Demais. Ele lá fazendo o filme do Juninho de pau mole, tava lá com um fuzil pra matar o Death. Ai, ai. Mas vamos embora então, meus queridos. Vamos lá, fazer despedidas. Embora. Começando com a Manducha. Opa, tô por aí, galera. Essa semana eu não tive, não. Essa semana eu fiquei off. Por causa da maldita endometriose que me persegue. Mas, no geral, estou por aí no Blue Sky, no Instagram. E é isso. E se vocês começarem a mandar caso, estarei no site também. Isso, e perguntas para Eduardo Sassi que eu tô pedindo. E vocês não mandam. Olha aí. É isso. E você, Leozinho? Eu também tô no série, saiu aí, né, finalmente, então finalmente. Vocês podem ficar um mês agora sem me cobrar, quê? Mas teremos aí novos episódios em breve, teremos a antologia do Edifício Litera de Halloween, né, e também já está com quase tudo encaminhado para sair. Amo. E vejam meus comentários sobre os vídeos dos Anon, super atuais, né, sempre pegando o que ele postou 5 semanas atrás. Up to date, né? Up to date. Ai, ai. E eu não falei, né, menino? Mas o Paramount decidiu que no final do ano, aí, 31 de dezembro, vai encerrar as atividades da MTV, MTV Live, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central e Paramount Channel. Mas a gente tá passando fome? Aparentemente, sim. Vão encerrar todos os canais que eles têm no Brasil. Meu Deus. Eita. Tadinha, eu deixava a Nickelodeon pra Zoe assistir quando a gente saía. Tudo por causa da Lei Magnífica, né? Agora vai ter que deixar no YouTube da Galinha Pintadinha. É. Né? E você, amiga, o que, que você tem aí de merchan, despedidas, vídeos, reta final do Projeto Aurora? É, menino, tá aí. Estamos agora nos últimos capítulos mesmo. Eu até escrevi um pouquinho alto, falta acho que dois capítulos. Assim como vale tudo, né? Pra acabar, né? Vai acabar junto, né? Vocês vão descobrir quem matou o Dett Rodman através do livro que vocês vão ler. Que não sei se vai ser esse ano ainda, né? Porque ainda vou ter que revisar, todo um perereco, né? Perfeito. Mas estamos lá. Segunda-feira, se tudo der certo, vai ter o vídeo dos últimos capítulos, dos capítulos finais mesmo, real. Valeu. Real. Mas ainda tem todo um processo, né? Que tem que revisar. Os últimos dias de Miguel, né? É, os últimos dias. Ai, amiga, eu vou dizer que vai ser um lacre de qualquer jeito que for. Ai, espero. Mas é aí, gente. Me acompanha lá nas redes, no YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Snapchat eu não tenho. Multiplataforma você, né, amiga? Uhum. Sou versátil, né? Exato, versátil é o seu nome, né? Uhum. Uma mulher de muitos talentos, né? Vou falar em versátil o seu nome, deixa eu fazer um comentário totalmente off aqui, mas pode entrar. Que outra Luciana, né, nossa querida amiga computadora, postou um stories falando do curso que ela vai dar aqui, né, de letramento digital. E ela falando que ela é graduada em ciências contábeis e tal, e aí ela falou, gente, me arrependi que o povo já tá querendo que eu faça imposto de renda, vou apagar. amiga, você foi ousada. Aí eu falei, sempre né, isso. Que ela vai ter que fugir do fisco pra manter a liberdade. Sempre refratário. Que inferno. Amiga, faz um pezinho de meia, vai. Pô, pega pois esse trabalho é, a pessoa aí. Podendo ganhar milhões aí com pantonetes dos outros. Eu amo demais, gente. Maravilhoso. É isso, gente. Deixem seus comentários, muito importante. No site, no Spotify. Tá bom? Oi, Eduardo Sassi, deixa eu fazer uma pergunta rapidamente, não há? Faça. Os seus companheiros de podosfera do Cinemação não vão fazer podcast de máscara de oxigênio, não, contigo? Porque eu vi uma resenha super legal no Instagram deles, eu pensei, cadê o podcast? Acho que não, amigo. Que mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe, porque esse ano o cinema... Se forem fazer, convidando. Precisa mesmo. O cinema só também convida pra fazer caricatice, amiga. Mas você vai trazer conteúdo pro programa. Eu sou caricata, né? Então, você é a nossa Valentine, né? Exato. Eu sou a Desi Rebeck de vocês. É a Suzy Brasil. Suzy Brasil. Só me chama pra fazer caricatice. Me chamou, é caricatice com certeza. Mentira, você passou de um monte de programa sério, do Oscar, de mas eu sou pra levar o tom da caricatice, entendeu? Mas aí, eu e o Leonardo, eles não querem nem que passe mais na porta de situação. Dia que gravaram com a gente, falaram assim, ai, amamos, nunca mais. Entendeu? Você vê, eles fazem vários temas sérios. Ontem eles estavam gravando também outros temas sérios. Eles gravam muito temas sérios. Aí quando é caricatice, aí me chama. Caricatice. Quando é a galhofa. É isso, mas eu vou dizer que eu não gosto de ser conhecido por ser caricato. Eu não ligo, né? Inclusive, teve um menino lá que deixou um comentário no podcast deles. Vou até procurar aqui rapidinho. Sassi. Brasil. Caricatice na sua cara. Eu amo. Eu digo SUS e você diz Brasil, né? eu amo. Tão feliz que eu e a Amanda vamos ver a ícone agora no final do mês. Nossa, tô muito feliz. Tô muito feliz. Graças a Deus. É. SUS é a maior. Uma pena que não vai ter Valentine, gente, que é Valentine também. É um grande mousse. Tá aqui, menino Jessé comentou. Se o Edu tá no episódio, eu simplesmente amo. Olha aí. Aí, ó. Né? Eu simplesmente amo, né? O quê? É isso. Eu digo bug e você diz Brasil. Mas é isso, né, gente? Caricatice é a gente. A gente gosta, a gente é caricata mesmo. Porque a gente é do humor, né, gente? A gente sim. A gente é palhaço. Comedy Queens, né? É, vamos às Comedy Queens, exatamente. Os Bruna Bragas da produção. Porra! Meu Deus. A gente sempre muito gozadinhos, né? E somos também Lip Sync Assassins também. O Brasil vai poder ver isso no nosso evento de karaokê. Ó, oh, já vou avisar, hein? Golden, eu vou cantar se tiver. Tudo amiga, bem? Pelo amor de Deus. Pode fazer as três fases, inclusive. Não, vai ser... Acabar com a sua voz, viado. Vai não, ser a última que você vai cantar. Eu quero minhas Huntricks comigo. A amiga Golden é uma das músicas mais difíceis de cantar no mundo. Uhum. Mas, amiga, eu não canto bem nenhuma. Então, não tô nem aí. Você canta bem, Estranho Amore. Olha aí. Lama, a gente vai cantar que... Lama, hein, pros meninos conhecerem interessar com a gente. Não cantou, a gente cantou. Eu cantei no passado, você não cantou comigo. Não, eu cantei Lama com vocês. Tem gravado, tem vídeo. Ah, é, você cantou comigo, é verdade. Só que não estavam lá, né? Os nossos companheiros de viagem. Nossa, cantar Lama. Mas esse ano. Mas hoje estaremos todos, é. Olha. Entendeu? Esse ano estaremos todos, já alugamos casa, então estaremos. Ah, eu já vou pra casa. Vou já cancelar meu hotel para ir para essa república aí. Olha aí. Vai ter aí o lanceamento. Só, velho. Vai ser pior que a casa do Ed Guy. Eu quero ver quem vai cantar junto comigo o Bug Brasil. Porra, cara. Ah, você, eu digo Bug e você diz Brasil, né? É isso. Será que eles vão atualizar o catálogo já com o Golden? Deve ter, né? Pelo amor. Se não tiver, a gente bota no YouTube. Que é asiático. A gente bota no YouTube, meu Deus. Amiga, mas ninguém pode beber nada, hein? O povo da liberdade deve gostar. Ah, amiga, eu vou beber cerveja, que eu não. Eu, hein? Que, assim, no seco eu não consigo. Não sei. Ah, eu vou achar uma vodka que já esteja aberta há alguns meses aí pra poder levar pra fazer minhas caipiroscas, né? Que... Amigo, o problema é que tá aberto há alguns meses e tá com metanol e tava guardado porque não podia usar. Não, que tá aberto há meses, tipo, na minha casa, entendeu? E eu vou, tudo que eu for beber, eu vou pedir pro moço dono lá, aquele senhorzinho, dar uma golada antes. Ah, vamos pegar o canudo que o povo da Paraíba fez. E parece que não é. Não, não foi erro de fabricação, né? Ele foi realmente. Adulterado, então. Uhum. Se você tem na sua casa guardado há meses, eu acho que tá de boa. Não, se você já usou em bebida na sua casa e não morreu. Olha aí. Minha, tem um Sky anos, aqui, né? Deixa eu ver quanto de Sky ainda tem. Ah, um Sky quase cheio, vou levar. É isso. Amo. Olha, agora dá pra botar um QR Code. Pra quê? Pra as pessoas acessar. Ah. Que bom. Então vamos, né, gente? Então bora, então. Se temos que ir, então vamos. Bem, e eu vou indo é embora, isso, que eu vou dormir, tá? Gente, boa noite, tá? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Não desenterre pessoas. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?